nível de isolamento social dos britânicos com as estatísticas oficiais. Mano, eu ia amar esse trabalho, mas será que eu posso ser o cara desse cargo mesmo estando dentro das estatísticas? Seria uma verdadeira imersão no trabalho, eu diria. Cara, minha primeira ação oficial ia ser muito, tipo assim, o patrocínio e arrecadação de fundos com incentivo ao crescimento do Tinder, o incentivo aos super likes infinitos e a criação de uns locais voltados ao primeiro date. Nossa, jovem, você nasceu pra isso, hein? Pro cargo ou pra solidão? Descubra sozinho, ha, entendeu? É, e é com essa que a gente vai fechar. E você quer saber, mas... Ah, quer saber? Faz o encerramento sozinho também, cara, seu maldito. Calma, Gu, volta. Ah, cara, aquele era o Gustavo Fávaro. Eu sou o Zé Constantino. Nós somos o Cê Não Sabe. Fiquem ligados aqui pra mais curiosidades bizarramente solitárias na Energia 97. E tchau, tchau, tchau. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê Não Sabe? Right now, non-stop in music. Energia 97. Hora do banho, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo no rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia pro estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Tá no ar, estádio 97 aqui na Energia, oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt e amanhã, quarteirão por apenas R$8. Aproveite! Oferecimento também de Amanco. Seja o craque da obra, use Amanco. Usou Amanco? Tá fácil. Amanco, Amanco. Boa, tá no ar, estádio 97, aqui sempre na Energia 97. Opa, sejam bem-vindos. Opa, opa. Boa noite. Parabéns, Energia. Boa tarde. Parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Boa, RG. Boa, RG. Boa. Tá bom. Saúde, RG. 80 anos tá bem, velho. Salute. Nossa. Não era 8.5? É, que a dona Nath tirou 5. Ah, mas ela tirou 5. Mas, ó, vou falar um negócio pra vocês, cara. Diga. Que há um sábio que diz o seguinte... É. Quando você está completando mais um ano de vida, na verdade, é menos, você comemorar um ano a menos, né? É um a menos. Porque você está... Na verdade, você está morrendo. Quando você nasce, você já começa um processo de envelhecimento rumo ao... A não ser que seja o nada. Benjamin Button. É. Né? A não ser que seja o Benjamin Button. Rumo ao saco. É. É o carro zero. É o carro zero saindo da agência. Exatamente. Dá uma volta no quarteirão, já vale menos. É, né? Quantos km, se fosse um carro, você tá batendo? Você tá rodado? 6.5. E o motor, tá mexido? 6.5. Mexeu no motor? Não, o motor nunca mexeu. Escapamento, nem pensar. Zerinho. Tá. Zerado. Nunca furou aí o escape? Zerado. Vazou óleo, nunca vazou óleo. O cara que vazou. 1.8, né? 1.2 já tá todo. Olha. Ó, aqui do lado, esse mas Marcão, aqui Marcão é 3.6 já. Vai ter que fazer uma revisão forte, viu? Aí rodou muito, né? Mas o RG, às vezes o motor, a gente sabe, motores de bons automóveis... Vão longe, mas tem uma hora você vai ter que trocar o escapamento aí, gente. Mas pelo andar da carruagem, na hora que tiver que trocar. Na hora sofre lá, né? Sofre antes. Não sofre antes, entendeu? É, entendi. Ah, vamos lá, né, meu? Acontece, né? Vocês acham que. Não. Fala, ô, RG. Não, não. Você acha que o quê? Não. Entendi. Acho o quê, mano? Não. Ah, agora completa, completa. Ah, completa aí. Não, é legal você deixar esse enigma. Então você fala no cone do silêncio. Faz tempo que nós não usamos. Nossa, faz muito tempo. Cone do silêncio existe mais. O cone do silêncio seria importante pra essa hora. Não pode pairar dúvida. Não, aqui. Pra nós não. Pro vídeo pode. Vai parar. Hoje vai parar um pouco. Pairar. Pairar. Mas nós não vamos pairar por aqui, né? Não. Vai continuar. Sensacional. É isso aí. Seu Bento. Vamos lá. Ah, seu Bento. Vamos lá. Com a mão no coração aí. Opa, nós. Vamos falar do Parmeira agora. Boa, meu Deus. Tá de preto, Domingo. Verde, verde. Não é preto, é verde esmeralda. Tá de preto, Domênico. Ah, Domênico tá de vermelho, branco e preto. Tá tricolor. Camisa, do camisa do Slayer, você é do metal agora? É, é do metal, Stranger, Domênico. Não é Slayer. Ah, Stranger. Ah, olha, mas... eu quero dizer aos senhores... É. Não, o Domênico é meio Stranger, mano. Quero dizer aos senhores, aos senhores todos que perguntaram, que eu não tô nem aí com a opinião de vocês. Nossa, o que eu visto é um problema meu, né, do senhor? Nossa, então fala do Palmeiras, seu Bento. Fala do Palmeiras hoje, é 21 horas. Mais uma vez, batendo recordes atrás de recordes, faturamento atrás de faturamento. É um time cada dia mais bilionário, cada vez mais comprando tudo. É nóis. Bom, né? Próximo objetivo é comprar os dois shoppings ali do lado. Nossa, pra quê? E sim, anota aí. Aguarda. Aguardem. Mas, ô Domênico, diga. Os dois shoppings. Fala aí, seu Bento. Hoje é nóis, né? É. Vamos lá, olha. Hoje tem umas mudanças. 9 horas hoje. Nove horas lá. Horarinho legal, né? É um horário bom, né? Dá pra chegar em casa. Bom. Na nossa arena. Isso. Tem uma mudança aqui, né? Opa, na equipe, mudança. Hoje o Parmeira vai a campo com o Jailson, né? Jailson! 500 e poucos dias sem perder. O Jailson, muita coisa, né? Pior que agora começa, né? Sensacional. Quantos jogos sem perder, quantos minutos sem tomar gol. Aí vem o Marcos Rocha na direita. Ó, bom. Sólido, hein? Aí vem Antônio Carlos. Tá indo bem. Thiago Martins. Indo bem. E vem o Michel Bastos. Jogou bem o último jogo, por isso que tem a segunda chance. Aí no câmbio, o Felipe Melo. Quem? Felipe Melo. Ah, bom, Pitbull. Tá jogando muito. Tchê que tá jogando bem. Jogando muito. E vem o Lucas Lima, monstro. Jogando muito. Aí vem... Aí, ó, a novidade é ele, ó. Guerra hoje. Olha! Aí sim, aí gostei. Legal. Dois meias, hein? Guerra de um lado, né? Dudu do outro. Dudu. E quem? E Miguel. Borja, esse é Miguel Borja no ataque, é isso marcando aí. Marcando gols. Miguel. Guerra vai ganhar uma oportunidade hoje no time titular. Certo. Né? E o Michel Bastos também. Hoje é pra brincar de jogar bola, hein? Ah. Mas, ô, seu Bento, o Roger... Linense. O Domênico e seu Bento, pro Roger equilibrar esse time aí, vai colocar o Guerra, certo? Sim. Não podia colocar o Fernando Paz no gol? Entendeu? Olha, fez até cri-cri no ar. Nossa, eu ri, não era pra eu rir. Você é louco, cara. Fala isso. Fernando Paz. Não era Paz, pra eu rir. Você entendeu? Vai Guerra, Paz. É em homenagem ao RG, que é aniversário dele hoje. Ai, você tava calculando tudo isso? Não, mas eu entendi outra coisa. Eu entendi por outro... Paz de ter... Não, seu gente. Eu entendi por isso. Falar em goleiro do Palmeiras... Falar em goleiro do Palmeiras... Você lembra do goleiro Bruno, que jogou no Palmeiras até 2015? O parceirão nosso, ouvinte do estádio. Então, a filha dele estuda no colégio que foi vítima de um massacre ontem, onde 17 pessoas faleceram devido a... Ela estuda lá. Ela estuda lá. E ela tava lá, sim. Tava. Não, mas não foi vítima, né? Não. Ele mora lá em Orlando, né? Há mais de 100 brasileiros que estudam nessa escola. Há mais de 100 brasileiros que estudam lá. Exatamente. Ele parou de jogar, o Bruno? Ele tava jogando pelo Strikers. Fort Lauderdale. Inclusive, essa cidade é considerada a mais segura. Sim. Olha, mas é lamentável o que aconteceu, né? Ah, loucura, sempre né, né? Principalmente quando tem criança. Nossa, ainda, isso é louco. Não basta se não fosse criança também, seria lamentável. É. Mas é mais ainda, né? Que crianças... Você vê crianças aí, adolescentes morrendo, né? 16 anos, é isso? É. 16, 17 anos, é complicado, né? Absurdo. Que coisa, hein? Mas isso é porque o ser humano, ele é insano, né? Sim. Não dá. O ser humano, ele é muito louco, né, cara? Infelizmente. Você acha que... Pirou, né, velho? Se aqui fosse igual lá, Sombra, tem lá, tem arma à vontade pra comprar na esquina, né? O Mota seria um possível... Eu? Shooter. Doido pra fazer essas coisas? O Mota? É. Tipo, que os caras ficam zoando shooters. Moto. Maníaco, é, né, os caras que ficam zoando moto aí. Não, moto. Daqui não. Era você, Domênico. Eu? Nossa, o mais louco daqui é você, velho. Certeza, velho. Um dia de derrota do Palmeiras. Aí tirando o sal, você ia sacar da cintura aqui, ó. A pergunta foi minha. Ah, mas eu já joguei pra você, velho. Tá na cara. Tá responsabilidade. Tá na cara que é você, velho. A pergunta é pra todos da mesa. Não, certeza, você. A última coisa que o Mota vai fazer com cano na mão é atirar nos outros. Eu odeio arma. A última coisa. Odeio arma. Eu sou da paz, Domênico. Da paz, é? Eu sou da paz, Domênico. Odeio arma, violência, tudo isso. Eu também não gosto de arma. A presença do Mota já é uma violência, né? Eu resolvo tudo com amor, com beijo. Ele já tem uma alma agressiva, né? Eu resolvo tudo com amor. Nossa, Mota, como você é agressivo, cara. Eu resolvo tudo com amor. Eu sou Mota Paz de Amor da rádio. Você fica meio falso falando, eu sou do amor. Eu sou do amor, não sou. Pegou bem isso aí. Você convenceu você, chefe? Não sou, cara, amor. O chefe não usa fone, né? Não, o bar foi pegar lá pra gente. Tem que usar fone, ó. Vocês que trabalham em rádio, tem que usar fone. Tem que comprar, ô trouxa. Ele só vai responder. Usar fone. Depois você fica tirando o saldo do Vieira que comprou aquele de doce. Acostumou com lá que não tinha fone? Aqui tem que ter. Tem que usar fone. Não, esse é o meu pro bem. Ele ficou tirando o saldo do Vieira que comprou aquele de doce. Dentro de um estúdio de rádio. Dentro de um estúdio de rádio, é que nem comunicação dentro de helicóptero. Se não usar, você não ouve o cara falar. Você ouve pelo fone. Nunca andou de helicóptero. Pô, 20 anos de rádio, você não sabe. Esse aqui é seu? Eu te emprestei. Você comprou esse claro, fone? Claro que sim. Ô, lógico. Ô, seu Bento, tá vendo? Ó quem pode usar arma aqui, ó. Ó quem é o violento da turma. Dedos médios foram levantados no estúdio. Agora, mas se tivesse uma arma? Sorte que não tem imagem. Mas olha, o seu Bento já teria matado todo mundo aqui faz tempo? Não, não teria, não. No primeiro rebaixamento do Palmeiras. Nossa senhora. Por isso que eu falei do Domênico. Teria matado o elenco do Palmeiras. O seu Bento ou sou eu? Você também. Eu? Palmeirense tudo louco. Quem é? Vai ser proibido. Eu o quê? Que mataria. É lógico. Tá louco. Pô. Eu não mato nem uma formiga. Mas é lógico, estamos fazendo é um fato triste, etc. Triste é, demais. O que nós estamos falando aqui é apenas uma brincadeira, né? Sim. É isso aí. Que mais, seu Bento? Tricolor. Tricolor. Ah, é hoje! Falando do Tricolor, em nome de Buscapé, só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Vamos, seu Bento. Eu vou falar do Tricolor, mas eu preciso passar a escalação do CSA, que é fantástico o nome de um jogador. Ah, aqui. Daqui a pouco eu vou primeiro passar do Tricolor, 9:30, estádio Rei Pelé. Sim. Lá em Maceió. Aquele calorzinho básico. Deve estar numa jaula lá, meu. Nossa, meu. É, então é isso aí. Ó, o Tricolor vai a campo com o Sidão, Militão, Bruno Alves, Brunão, Rodrigo Caio, Rodrigão e Reinaldo. Aí, Reinaldão. Rodrigão não dá, né? É. Rodrigo Caio não dá pra chamar de Rodrigão. Não. Dá sim, ó. Jusilei, Jusilão, Hudson e Nenê. Nenezão. Na frente, de um lado, Marcos Guilherme, do outro, Marcão, Coevão e o Diego Souza. Sim, Diego. Certo? Ô, timão, hein, velho? Pra golear. E no banco, hein? No banco? Quem? Ah. Banco não tem. Banco? Dorival. Shailo. Não, Dorival. Ah, tem um Shai. É, não pode falar Dorival porque aí o Marcão fica. Ó, e aqui o. É muito umedecido. Eu vou escalar o CSA e vou deixar o lateral direito por último. Certo. Mas é no goleiro é o Mota. Isso aí vai tomar peru. Ele só vai tomar peru no meio das pernas. Ai, adoro. Os dois zagueiros, Leandro Souza e o Xandão. Xandão. Lateral esquerdo, Rafinha. Aí o volante é o Danhan. Danhan. Yuri e o Didira, que é o cover do Kedira do. Didira? Que deu a jogada do cara. Didira. É pra ele lembrar o você Kedira da Juventus. Você vê assim, Didira, geralmente deve ser o craque do time. É. Pode ser. Não, acho que eu acho que vai ver. É o lateral direito. Daniel Costa, o meia. Aí no ataque é Bruno Veiga e Leandro Kivel. Mas quem? Leandro o quê? Kivel. Incrível. É, mas o que chama atenção aqui é o lateral direito, a região. Quem? Qual quem? O nome dele? Thalisson Calcinha. Thalisson Calcinha, Região. O Wanda devia gostar dele. É, então. Imagina a torcida mandando tirar o Calcinha. É. Tenho medo de jogador assim, com esses nomes assim. Tenho medo. Lembra do cavalo? Esses agora, quando eu vi lá o corretor, o tal do cavalo, Anderson Cavalo. Vai falei, meter na hora gol. Que falou assim, entra no time, quem que tava jogando com o São Paulo mesmo? Era o São Bento. São Bento, primeiro jogo. É Anderson Cavalo? Não lembro se era isso. Robson, não lembro. Bom, não interessa, era o Zé Cavalo. Zé Cavalo. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí agora tem. Aí vai dar bem. Um minuto, gol do cavalo. Pra zicar mais São Paulo nunca perdeu. Tô com medo do tal do Didira e do Calcinha aí, viu? Pra zicar mais São Paulo nunca perdeu lá. Mota, Marcão, corre risco hoje, mano. É jogo único. Vou te falar, viu, seu Bento? Eu tô preocupado. Empate, pênaltis. Ainda bem, Sombra, que o São Paulo hoje tem grandes cobradores de pênalti. Diego Souza, Nenê, Cuevo, o próprio Reinaldo aí são bons batedores. Não deixa pra ir pra pênalti, não. Eu também acho, Domênico, mas vou te falar, cara. O São Paulo hoje joga lá em Alagoas, mano. Como já disseram na manchete, é um calor infernal. Eles estão invictos, né, Marcão? Foram campeão da Série C também, né? E assim. Ó, Marcão, vou dizer uma coisa pra você. Eu fui fazer um evento na Bahia agora, recente, né? Calorzinho bom lá, né, Domingo? 35, filho. Então. À noite, 30. Fez tererê lá, Dudu? Não, fui fazer um evento com o Skank lá. Então, tererezinho. Tererê, o Cátio. Eu sou de fazer tererê. Fala pra minha cara. Até tentaram, né? Até tentaram, mano. Ele vai te matar. Vai fazer tererê. Ele vai te matar. Olha a minha. Não tem onde amarrar. Aqui, ó, cidadão. Olha só. Ele tentou fazer, mas não conseguiram. A produção falou que não tem onde amarrar. Aí, ó, mostra. Não, mas depende. Depende de onde amarrar na mãe. Com a mãe do cidadão que falou. Depende do tererê. O tererê no sul do Brasil é um chá gelado também. De leve. Não tem nada a ver. Vamos, cara. Tererê, tererê. Tererê, tererê. Essa aí o DJ Pagani aqui cantou muito, né? Ah, eu gosto, né? Mas enfim. Eu acho que o São Paulo ganha o jogo hoje de 1-0, meio chorado. Porque afinal de contas, é matar do coração, mano. Não é matar do coração, é que a gente domingo, Motinha, tem que espancar um tal de Santos aí. Então vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada aí pra bater o Santos domingo. Ah, não, peraí, anota aí que vai ter aposta. Qual o jogo mais difícil? Hoje ou domingo? Hoje tem aposta. Eu acho que é hoje, Motinha. Hoje é mais difícil. Vai ter tortinha. Manda um babaca. Vamos apostar. Oh. Eu vou apostar. Se o São Paulo ganhar, eu dou uma. O seu retrospede aposta tá ruim. Fica quieto, se fecha aí. Tá ruim. Perdi uma e ganhei outra. De quem você ganhou? Desse tonto mesmo que tá me chamando pra. Mas aquela lá era meio café com leite. Era chapeuzinho de burro. Agora a aposta tá valendo. Lembrando. Ó, seguinte. Se o São Paulo ganhar, eu dou uma tortada na cara do trouxa do chefe. Tortada de novo. Se o Santos ganhar, ele dá uma tortada no Mota. Você que tá apostando, seu trouxa. Eu não, não tô apostando nada. Aí, Marcão, vai rolar apostinha com o chefe? Não, o que você quer apostar hoje, chefe? É torta. Ou torta uma grampeada na mão. Na palma da mão. Grampeada no mamilo. Não inventa isso. Não, vocês estão de louco. Inventa essas coisas. Você tem outra ideia melhor, doutor? É torta. Torta já fizeram. Domênico vai sugerir o que vai começar a apostar. Coisa bacana. Vai, 15 minutos em cima do milho. Não, raspar sobrancelha. De joelho. Você é louco. Raspa uma só. Palmatória. Cortar careca. Raspar sobrancelha. Não, não dá. Não dá, moto. Trabalho com o meu visual. Mas ele trabalha, não pode. Incitando a violência. Aí pinta. Bom, estamos resolvendo. No mínimo a torta, então. Vamos resolver, mas hoje pensa numa coisa melhor. Ou apagar um cigarro aceso na coxa, vai. Também tá bom. Agora eu vou falar uma coisa. Você viu o jogo do Santos ontem pra estar falando isso aí? Brincadeira, né? Vamos chegar lá. Ô, o Gabigol fez gol em cima de quem? Vai. Chefe ganha. Detalhes. O São Paulo, o São Paulo nunca... esse jogo aí. O São Paulo nunca perdeu do CSA lá. Nunca jogou. É zica, velho. Jogou quantas vezes lá? Mas é zica, duas. Fala sério. Acho que foram uma vez só. Foram quatro vezes lá. Certo. Mas não é zica esse negócio. O pai do Domênico que fala isso. O que é? Que nunca perdeu. Depende. Rei Pelé. E quem foi o Rei Pelé amanhã? Quem foi recepcionar o São Paulo hoje lá, Montinha? Quem? Chulapa. Aloysio Chulapa. Chulapa. Esse é rei. Mas ele falou, ele deu um recado pro pessoal do São Paulo. Falou, toma cuidado, esse time é bom. É. Não pode vacilar não. Ih, tá com uma cara esse jogo. Tá com cheiro de arroz queimado, é isso? Não tá. Olha lá o seu Bento, lá fazendo. Ô, seu trouxa, você não vai fazer placar nenhum, não, seu tonto. Ele tá rezando pelo placar já do São Paulo. Ah, entendi. Fala aí no microfone. Mas que seria engraçado, seria. Não seria, não. Ora, você é. Quando foi Palmeiras e Asa, eu ouvi o Moia. É de Alagoas, hein? Esse ano é de Alagoas, hein? Esse ano não passa. Passa. Esse ano vai ser campeão. Mas o que não passa? Não entendi. Escapa, desculpa. Mas essas incertezas são muito mais por aquilo que o São Paulo não produz do que por aquilo que o CSA produz. Exatamente. Infelizmente. Mas junta tudo, né, Sombra? Repito. Que nem o Nenê chegando agora, tá desentrosado ainda, o São Paulo não tá com o ritmo de jogo ideal. Eu acho que esse tipo de coisa aí no começo de temporada acaba influenciando. Eu sei que é perfeitamente factível o CSA ganhar do São Paulo, sei disso. não é o favorito, não. O favorito continua sendo o São Paulo. São Paulo, você tá louco. O time grande é o São Paulo. Sim. Mas a gente conhece o futebol. Claro. E um único jogo tem um fator que é preponderante em partidas assim, que é o fator psicológico. Né? É um que tá, não tem nada a perder. Nada a perder. Franco atirador, né? Franco atirador. E o outro que precisa ganhar, mas com medo de perder. Com certeza. Que é o caso do São Paulo. É aquela coisa, o rato e o elefante. Né? Agora é o som. O medo do elefante e do ratinho entrar na tromba é demais ali. O salário do São Paulo, do time Diego inteiro Souza. Do CSA, é igual ao salário do Diego Souza. É isso aí. E outra, o som. Obrigação, hoje, né? Só pode ter obrigação. Quem mas ganhar, isso... Quem ganhar o jogo hoje ganha R$1.200.000. Sério? Os caras vão correr. É, pro CSA. Vai ter muito dinheiro. Então você imagina se não vai ser distribuído um farto bicho pro time do CSA. Com certeza. Então assim, o São Paulo tem a obrigação de ganhar? Tem. Eu acho. Ok, no jargão do futebol tem a obrigação de ganhar. Mas a gente sabe que isso é futebol, é um único jogo. É complicado. E o que mais complica é pelo que o São Paulo não apresentou ainda. E outra, hein? Não é muito diferente de um Defensa e Justiça. Não é. Não é nada diferente, aliás. Nada diferente. Nada diferente. Ainda olha, por ser lá em Alagoas, eu não sei o porquê mudaram a regra, né? Isso acho que desde o ano passado. Tá pra assim, ter menos jogos. Um único jogo. É esse ano, esse, né? Sabe? Mudou esse ano, isso. Ué, por quê? Porque era assim, mais inchado, do mais legal. Tá mais inchado, tem mais time. Mais inchado. Fica colocando um monte de time mequetrefe. Mas já tinha time mequetrefe. É, mas agora aumentou. Mas agora aumentou. Piorou. Bom, mas aí é aquela coisa, né? É o famoso fator político. O nível cai. E não tem data, né? Então vai juntando uma coisa na outra. Eles precisam. Mas eles aumentaram a premiação também, né? Então. Eles precisam das federações. Pra precisar das federações, tem que fazer média. Pra fazer média, vai botando. E as federações são eleitas pelos times. As federações estaduais, elas são eleitas pelos times. Os times vão lá, votam. Aí a federação tem que falar assim: chega lá o time de Alagoas. Que não é o caso, o CSA sempre é um time característico de Copa do Brasil. Uhum. Mas, por exemplo, Aparecidense, que outro dia eu vi. Beleza, não sei nem em que condições entrou a Aparecidense. Nem por qual estado, perdão, com todo respeito. Também não. E que ganhou do Botafogo, hein? Botafogo. Bom, aí o Aparecidense, ele volta lá para a presidência da Federação Aparecidense de Futebol. E o representante lá, o presidente da Federação, fala assim, consegui para vocês disputar a Copa do Brasil. Mas não esquece, hein? E nada diferente do que uma FIFA faz em colocar 40, 70... Todos os países do planeta. Que aumenta a Copa, né? Quanto sombra. Mais for possível, melhor. Pô. E com relação aí aos jogos da Copa do Brasil, pro time ser campeão, no caso que nem o São Paulo, que começou desde a primeira fase, seriam 8 jogos. E na primeira fase, o time que passou, no caso que nem o São Paulo passou, ganha 1 milhão, na segunda fase 1.200.000. Na terceira fase, que o São Paulo pega o vencedor aí de CRB ou Novo Hamburgo, vai para 1.400.000. Nas oitavas de final, 2.400.000. Nas quartas de final, 3 milhões. Na semifinal, 6.500.000. Aí o vice-campeão, né, ganharia 20 milhões e o campeão 50 mas milhões eu, de reais. Ao contrário do Domênico, eu não vejo com maus olhos, tá? Apesar de eu ver uma motivação política para isso, eu não vejo com maus olhos. Sabe por quê, Domênico? Você meio que dá uma estimulada no futebol em todos os cantos. Você dá uma aquecida. Mais dois jogos. Hã? Perdeu lá, vem pra cá. Aí não teria data, né? Vai ter Copa, ano de Copa, essas coisas. Os cara começaram mas não é por causa de Copa, não. Ano passado já tava assim, né? Porque não tem data mesmo. Não, mudou esse ano isso aí, essa regra. É esse ano? De um jogo só, é. Foi. Só já teve o ano passado. Bom, que seja. Teve. Mas acho que o ano passado já teve um jogo. Teve ano passado, opa. Opa. E aí também já tem um outro fator, começa a tal da despesa, né? Você traz um time lá da casa do chapéu, o cara tem que viajar. Ah, mas aí é um problema da CBF, né? Pô, os caras não querem bancar a porra da TV lá no campo pra ver se... Só pra Aparecidense é de Goiás, viu, Sombra? Goiás. Obrigado pela informação, eu não tinha. Obrigado, Bárbara. Agora teve um ouvinte nosso, assíduo, inclusive, certo. Alegrete, nos pergunta e me perguntou... Ele continua Alegrete. Se é amanhã que nós faremos 19 anos. Bela pergunta, hein? Sim. É amanhã. É amanhã. O estádio faz 19 anos de idade. Uau! 19 anos, hein, senhor? Caramba, hein? Exatamente. Amanhã, portanto, bolinhos, hein? Amanhã, apesar de fazer... Mandem bolinhos. Então amanhã comemoraremos na segunda com uma torta na cara do Marcão. Amanhã estaremos todos alegretes. É amanhã, sexta-feira. Boa, Alegrete, obrigado. Sextou. Boa. É amanhã. E olha, é amanhã. O, é amanhã, moto. 16. Então, o Ganso, a história do Ganso, né? O Benja. O Benja contou uma história falando o seguinte, que o Ganso queria ir embora lá do Sevilha, de qualquer jeito, né? Ele ofereceu a não receber mais nada. É, eu quero ir embora. Vamos que fazer não era assim, não. Não, ele queria um acordo, pagava metade do que deve pra ele. Que eu li a informação é que ele ofereceu não receber mais nada. O staff dele queria receber metade do que o Sevilha deve pra ele. Ah, é? Queria metade e liberassem ele. Vivo. E aí, não entraram em acordo. E o Sevilha falou assim, não, nós queremos contar com você. Nós vamos contar com ele. Só não queremos que você jogue a Champions. Foi vivo o Sevilha também, cara. O Sevilha jogou a bomba e falou assim, eu já tô com a Pemba, meu amigo, você vai ficar aqui. Eu acho que o Sevilha, no máximo, toparia o seguinte, eu me arrumo um time que ainda deu uma graninha e eu te libero. Sim, o cara vai perder. Entendeu? Mas ele não pode abrir perdido mão também. Por perdido, você acha que ele abriria a mão dos 12 milhões? Você sabe que o Mota, tem supermercados que eles têm lá, por exemplo, lá o fundo perdido. Que é? Um percentual do preço do negócio. Já consideram, ó, 10% de tudo aqui vai tudo pro saco. Acho que restaurante deve ter também. Que é produto perecível. Sim. É coisa que você vai perder. É neguinho que rouba, compra dentro do supermercado. Margem de perda, já tem a margem de perda. O Ganso já tá na margem de perda do Sevilha. Ele vai tentar reduzir a margem da perda. Vai tentar reduzir a perda. Mas que o Sevilha já se ferrou com o Ganso. E eu vi também em uma outra fonte de que o Ganso, para voltar ao Brasil, gostaria de fazer contrato de 5 anos. Ah, tá. Só isso. Quem é o louco? Quer mais nada? Né? Ninguém assinaria. Hã? Quer que depila, Marcão? Eu duvido, ninguém assinaria. Eu acho que assim, assinariam com nenhuma responsabilidade. Ah, sim. Ah, porque loucura, o Ganso, né? Hoje com 28 anos, tá 28, acho. Ele é um ano mais velho que o Neymar, acho que ele é 27. Por mais que eu acho que ele tenha genialidade com a bola nos pés, mas com 28 anos ele já é um jogador que ele... Ele vai se aposentar cedo. Ele é um jogador que não produz fisicamente o essencial, o necessário. Ele vai anunciar a aposentadoria. Eu acho que ele deve estar pensando assim, tentar uma grana aqui para sair do Sevilha. Não, e outra, e também capelar mais um quem tiver aí. Pegar mais um no Brasil. Que mas queira... é uma pena que o São Paulo já mandou o Michael Suell lá pro Grêmio. Senão nós podia tentar um pau a pau, Ganso e o Michael Suell. Você tá louco? Nossa, aliás, o Michael Suell que jogou ontem, né? Ah, é? Foi quebrado bem? No São Paulo, já entrou, jogou. É. Agora, você vê. Velho, que loucura. Golaço do Cortez, hein? 28 anos o Ganso. Você vê a sacanagem. 28, né? Você vê a sacanagem. Você pega o Ganso. A carreira pior administrada, tudo. Não, né? O cara mais mal assessorado que foi eu já tudo vi. Errado, todos, né? Em todos os sentidos, sim, cara. Sim. Em todos os sentidos. Ganso, por que, RG? Não, desde quando ele chegou ao Santos. Naquela ele foi época muito do mal Santos. Orientado, porque qual foi o grande atrito? Qual foi a grande confusão do Ganso no Santos? Foi aquela renovação de contrato que fizeram com o Neymar. Sim. Aquela projeção de carreira. Aí ele pediu, cobrou também que fosse feito isso com ele. Logo em seguida, deu um azar da ele se contundiu contra o Grêmio. Aí precisou fazer a cirurgia. E o Santos falou, vamos esperar. Aí o Santos deu uma segurada. Claro. Que era joelho. Aí ficou peso e a partir vida. Dali... A partir daí ele falou, não joga mais. Ficou puto da vida, assumiu, não quis assinar, né? Exatamente. Queria ir pra Europa, aí não conseguiu. Aí forçou pra sair. Pra qualquer time no Brasil. E com uma má assessoria, deu no que deu. Exatamente. Tá aí. O tempo passa, já está com 28 anos, e agora? Ah, eu não sei, entendeu? Não. Acho que ele não geriu mal a carreira, não. Acho que ele teve azar, pela contusão. Também. Não, geriu. A partir do momento que ele saiu do Santos e foi para São Paulo, já melhorou o naipe financeiro dele. Não, sim, mas foi de uma forma forçada. Ele ia ter uma projeção, ele ia ter uma proposta do Santos nos mesmos moldes que o Santos fez pro Neymar. Só que como ele se machucou, o Santos falou assim, vamos esperar você voltar, porque eu não vou assinar uma renovação de contrato ganhando, sei lá, na época era 500 pau, sei lá, não lembro. Se você tá machucado, a gente precisa ver como é que você... Não tem porquê, hoje eu te pago 200. Eu não vou... tiro a razão do Santos, então, eu não acho que ele geriu mal. Só que aconteceu. Aconteceu isso e aí a partir desse momento ele fechou as negociações com o Santos. Eu acho que você tem que ter a sensibilidade e discernimento com as suas decisões. Eu não estou falando porque ele saiu do Santos. Se ele tivesse saído do Santos, tudo bem. Claro. Não quis ficar, é um direito dele. Não quis ficar lá, blá, blá, foi pro São Paulo. No São Paulo, olha quanto tempo ele demorou para começar a jogar bola. Aí começou a jogar bola. Começou a ficar legal, bacana. Porra, tem que ter o discernimento, a inteligência de saber, ah, por uma questão de orgulho, de ego, ah, não, eu tenho que ir pra Europa, eu quero ir mas pra Europa. Mas é o sonho do jogador, o RG. É, mas não é questão de sonho. Qualquer não, mas qualquer jogador que faça sucesso aqui no Brasil, não, mas o cara tem o sonho de jogar na Europa ou não. Tudo bem, mas você tem que ter inteligência. É que ele tá falando também, que existe formas saber, e formas, Marcão. Ué, mas do São Paulo ele não saiu obrigado, ele não, só falou. Não, São Paulo não. Eu recebi uma oferta, eu gostaria de ir, meu sonho é jogar na Europa. Ele ter ido pra Europa do São Paulo foi um caminho natural. Ele perdeu o São Paulo, ele perdeu de estar no São Paulo, de ficar bem no São Paulo e não ganhou nada lá fora. Mas é que tá, RG, só poderia saber se ia dar certo ou não indo. Ah, não. Sim. Não. Ué, mas eu lembro bem na época que do Santos, ele achou um desrespeito à diretoria não fazer aquela renovação naqueles valores absurdos. Mesmo com ele mesmo machucado. Ele estando operado. E isso foi um absurdo. Bom, também, mas vocês podem... Por parte dele. Isso é discutível. Uhum. Se ele pensa no ponto de vista da carreira dele, do ponto de vista financeiro, por exemplo, vocês estão falando assim como desempenho, ganhar título, time, etc e tal. Do ponto de vista financeiro, olha a grana que ele está ganhando. Não, não tem a dúvida que ele ganhou mais do que ele ganharia se ele tivesse no Santos. Tá, gente, tivesse ficado. É muito dinheiro. Mas o esquema que a gente tá falando é o seguinte, ele achar um desrespeito, o Santos pedir pra segurar um pouco até ele se recuperar, não faz sentido. Mas também é direito dele. Não é, tanto que ele fez e saiu. Mas então, foi da forma mal assessorada. Mas saiu assim. Não, mas saiu, tiveram que pagar. Mas saiu obrigado. Mas essa foi a desculpa. Ele queria o mesmo status e o mesmo tratamento do Neymar. E foi perceptível que ele não era o mesmo tipo de jogador. Essa era a desculpa, só isso. Boa. Gosto de pessoas com visão periférica. É, tem que trazer Edson Arantes pra cá. Boa. Ai, meu Deus do céu. Esse é o Estádio 90. Vamos falar da obra Max? Ah! Tem gente que não tem visão periférica. O Adriano Imperador tem. Aliás, só tem a visão periférica. E aí, tá construindo ou reformando? Tá difícil comprar os materiais pra obra? Cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo. Chegou o Obra Max. Vamos eliminar todos esses problemas, porque a Obra Max chegou. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro, sem burocracia. É uma moleza. A Obra Max é para você, profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Ó, essa aqui é para os marceneiros que ouvem Estádio 97. Se você tem uma marcenaria ou para você que gosta de fazer tudo em casa, não pode deixar de conhecer o espaço marceneiro da Obra Max. Na Obra Max, você encontra uma grande variedade de painéis em MDF para móveis em geral e ainda temos o serviço de corte e bordeamento para retirada em até 24 horas. E mais, olha que oferta maravilhosa. Luminária de emergência, 30 LEDs, 2 watts, bateria de lítio da Elgin, só R$ 10,90. Luminária de emergência com 30 LEDs, 2 watts de potência, bateria de lítio da Elgin, só R$ 10,90. Esse produto custa quase R$ 20,00 na concorrência. Vem para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max, você economiza tempo e dinheiro. Para a Obra Max, obra é compromisso. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Acesse obramax.com.br. Vou dizer para vocês, é uma grande loja de material de construção, ferramentas, tudo. É um lugar maravilhoso. É. Né? Bricolagem, né? É bricolagem, bricolagem. Chama, né? É fantástico o lugar. Ai, fantástico. Um estacionamento amplo. Nossa. Fica num lugar aí bem central, porque fica na Avenida do Estado, mas mais pra Moca. Então é Ipiranga. Fácil acesso. É de fácil acesso, tá? Você vai curtir demais. Precisa de material de construção e aquela lá pra atacadista, pra varejista. Pronto entrega, hein? Eu delivery. Tudo, você chega lá na hora, entrega. O cara, pum, bota. Você viu, cara? Bota em cima do carro. Encosta o carrinho lá e... Tem o chupa-saco lá, né, mano? Não, vamos dizer o que significa isso, senão vamos achar que a gente tá baixando o nível. O que que é? Quando você vai nessas obras, nessas lojas de material de construção, você tem aquela sacaria de cimento. 50 né? quilos cada. Exatamente. E às vezes na concorrência você vê como que faz assim, ó, o cara carrega no braço, tem empilhadeira, enfia a empilhadeira ali. Aí pra carregar, bota ali. Bota no carro. Bota no braço aí. É. Rapaz, lá tem aqui equipamento que através de vácuo pega o saco de cimento, o braço levanta o saco de cimento. Como se fosse pegando um papel assim, cara, e bota no caminhão, no carro. Meu, é uma coisa fantástica. Muito louco, muito legal. E é apelidado, né? O apelido do brinquedinho é chupa-saco. É, exatamente. Sim. Tá certo? Boa. É isso aí. Estádio 97 de Energia 97. Também tem oferecimento do clássico do dia, McDonald's. Ah. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt. E amanhã, quarteirão por apenas R$8. Aproveite. Continuando com as manchetes. Peixe. Let's go! Peixe. Ai, ai. Santos, Santos, gol. Que é isso, velho? Que é isso? Tá muito Santos, louco, Santos, né, velho? Tá bem loucão. Tá muito louco. Agora é rock, bicho. O time de quem? Vanderlei! Ah. Vamos lá, ontem, ó, dois jogos, dois gols, o Gabigol, hein? Nossa. Ó, rimou tudo, hein? Né? Dois jogos, dois gols, chegou o Gabigol. Chegou. Tá, parece que tá em casa, tá feliz. Tá em casa, né? Tá infeliz, tá em casa, sorrisão. Acabou como é que é o sorrisão dele? Como é que é o sorrisão? Acabou o jogo. Dando risada, tá feliz o Gabigol. Sorrisão. E perguntaram sobre o sobre meia. Vitor Bueno falou, a solução tá aqui, ó. Sou Joe. Solução está em casa. Sou Joe. Voltou ontem. Sou Joe. Né? Tá, Vitor Bueno fazendo bem a meia ali, né, gente? Ele faz bem, né? Ele é um bom jogador, né? Fez muita falta pro Peixe. Muito feliz aí pela volta dele. Santos parece, o Jair, aliás, parece que começa aí já a ter sinais de como montar um time. Os caras estão entrando, né? É, então os caras estão voltando, estão aí chegando. E o importante da vitória de ontem foi retomar o primeiro lugar dentro da chave, né? Isso era muito importante, porque só o Santos estava fora dessa aí, né? Tá feio, segundo na chave dele, não podia, não dá, né? Não dá, né? E o grupo é fraco, hein? Lógico. Nossa, então, tá aí volta ao normal, todos lá, todos os grandes liderando suas respectivas chaves, e isso é muito importante. E o mais importante, Rodrigão, né? Parece que... Rodrigão nem no banco. Vai, não, ele ficou no banco. Ficou no banco, mas só no banco, tá, né? Bom, então, já é um grande passo aí do Jair. Sim. Também. E é isso aí, ele jogou pro gasto, tinha que ser, né? Não correu nenhum risco e tá bom. Lucas Veríssimo voltando, já fazendo gol. Lucas Veríssimo deu e não deu certo lá, né? Não deu certo pra ir pra Rússia, vai jogar mais um semestrinho pelo menos. Sorte nossa, e é isso aí, tem que ganhar e encorpar esse time, porque tem um clássico aí pela frente, né? Jogo duro, jogo difícil, e vamos lá, velho, tem jeito. Tá confiante, velho, pra domingo? Olha, eu vou falar pra você, Marcão. Eu já tinha comentado isso com o Sombra, achando que esse Santos e São Paulo ia ser um jogo terrível, viu? De foice. Ia ser uma briga de foice no escuro. Vai ser mesmo. Mas, acho que ainda vai ser. Se fosse o time do Santos que tivesse jogado contra o Palmeiras, eu diria pra você que, olha... São Paulo favorito. São Paulo poderia se reabilitar legal, né? Porque joga em casa, aquela coisa toda. Esse time do Santos aqui já ganha um corpinho aí. Eu acho que já dá aí pra... pelo menos pra não passar uma vergonha, não passar vexame. Tá. Tem cara mesmo. Tá, porque eu continuo dizendo, os dois times, eu considero, no momento, Santos e São Paulo, muito, muito igual, cara. E outro, muito igual. O que você tá falando aí? Alô. Você pegou o microfone errado. É. O seu é o número 4. Ah, é? Não sei. É, tem que ser sempre o 4. Mas tá desde o começo esse aqui, pô. Ah, tá, começou errado. Alguém mexeu. Mas o que pode beneficiar o Santos aí é o lance do São Paulo jogar hoje, né? O Santos jogou ontem, tem um dia mais de descanso, né? Sim. Já tá arrumando desculpinha? Não, eu analiso todos os fatores. Já tá arrumando a tal da desculpinha? Vai mexer com o Dodô. Eu analiso todos os fatores. Que é porque não treinou no sábado, não treinou no domingo. Vai mexer o Dodô. Aí tem um ponto positivo. O calor. O Domênico Gato, que é um cara imparcial. Eu sou imparcial. Domênico Gato. Você, por exemplo, o São Paulo, para essa quinta-feira, jogaria contra o Ituano pelo Campeonato Paulista, certo? Certo. A CBF sorteou os jogos lá depois de já ter a tabela do Campeonato Paulista pronta. Ela resolveu que São Paulo e CSA ia ser hoje. Mas a CBF disse que os clubes e a Federação Paulista já sabiam que... Que haveria A prioridade é a tabela da Copa do Brasil. Não, tudo bem. Tudo bem. Enfim. O que acontece, Domênico Gatto? O São Paulo ficou sabendo desse jogo aí no final da semana passada, certo? Nossa Senhora. Só que já tinha programado a folga dos jogadores no Carnaval, no sábado e no domingo. Sei. Eu, como diretor do São Paulo, se eu fosse diretor, eu falo, gente, é o seguinte... infelizmente a CBF colocou esse jogo pra quinta-feira, o jogo que seria contra o Ituano, estaria programada a folga do Campeonato Paulista, ok. Mas como agora é Copa do Brasil e se perder o time tá eliminado, eu cancelaria essa folga do Carnaval no sábado e no domingo. Os jogadores ficariam pé da vida? Ficariam. Mas, mano, eu falo, sinto muito. Domingo tem um clássico e quinta-feira é jogo da Copa do Brasil. Eu, sinceramente, se fosse diretor de São Paulo, teria cancelado a folga dos caras. Aí os caras estão me criticando aqui, porque, pô, não sei o quê, não devia ter cancelado nada. O senhor, como diretor de um clube, nossa, independente de seu São Paulo, você cancelaria a folga dos caras também ou não, em função dessa semana decisiva? Você sabe que é complicado você cancelar a folga de jogador. Sim, mas aí você põe pra frente. Tipo, no caso, depois do jogo do Santos. No Natal, não, no Natal, problema, fala no Natal, vocês folgam. O problema não é esse. O problema não é colocar na frente. O problema é que os caras querem folgar no Carnaval. Então, o Carnaval. E eles já iam folgar um dia já, Domênico. Já ia folgar um dia, pelo menos eles iam folgar. O São Paulo só joga quinta, né? Hoje, né? Hoje. No caso, hoje. Mas foi domingo. E a folga foi quando? Domingo e segunda? Não, foi sábado e domingo. Ah, deixa a folga, velho. Não muda nada. Não vai mudar em nada. Nossa, porque o Domênico é o imparcial, não é mesmo? Domênico Gatto se mostra ser um cara parcial. Você mudou de opinião. Tendencioso. Você falou com o ele era imparcial. Mas só um minuto. Você falou como dirigente de futebol. Sim. É como torcedor. Como torcedor, até imagino que eu queira que o meu time treine mais. Lógico. Tá? Mas como dirigente, pensando, pô, jogador, você essa, sabe... Jogador é tem a cabeça desse tamanho, Marcão. Não vai dar folga pra nós. Mas, beleza. Os caras têm cabeça dele. Eu sei. O Levir ganhava o grupo dando folga a semana inteira. Não adiantou? Resolveu o quê? Ah, mas não é o Levir, aí é o dirigente. Ele falou eu como dirigente. Não, foi o Levir. Não como treinador. O Levir fez isso. Mas o Levir, ele abria a mão. Então, é um jogo importante. Importante, não foi? Vocês perderam? Claro, vários. Porque ele deu folga de três dias, não foi? Não perdeu vários. Todos tinham folga. Foi jogo contra o Palmeiras, não foi? O Santos tinha folga de dois, três dias. Não, mas tô falando a última, quando ele caiu, foi na semana. Que lugar que foi o Santos? Terceiro. Terceiro. Então, tudo bem, poderia ter ficado melhor, talvez. Ah, poderia ter ficado melhor. Segundo. Poderia primeiro ter ganho do Barcelona de Guayaquil. Bom, agora, o grande lance para o jogo contra o São Paulo, que me conforta, é que talvez a zaga seja formada pelo Veríssimo. Provavelmente. Meteu Luiz Fernando Veríssimo. E pelo Gustavo Henrique. Nossa, você tá queimando o David Braz na caruda. Não, então, é que ele tomou um cartão amarelo. Mas você torceu pra ele tomar aquele cartão. Vibrou. Peguei me vibrando, RG. Pegou, pegou. Eu senti o RG, pegou se vibrando. Esquentou o tacho já, viu, Domênico? Mas até eu, se fosse o RG, pegasse... A notícia boa é que o Santos tá treinando hoje à tarde. Então mudou bem na semana passada. Aí, Marcão, o Santos tá fazendo o que você quer. Vai jogar. Foi a primeira vitória do Jair na Vila. Foi. Todo feliz. Ô, Marcão, você tá falando que falta treino, etc e tal? É o Dorival. Mas não é que falta treino, mas aí a partir do momento que a diretoria concede a folga dos caras, o Sombra, o Dorival não tem o que fazer, velho. Ele é o subordinado da diretoria. Ué, se o Dorival falar assim, ó, ô Raí, eu acho que a gente devia treinar, o Raí imagina, o Raí é boleiro, por isso que eu falo, se fosse o Pinote e de repente o Dorival chegasse pro Pinote e falasse isso, Honestamente, perguntando pra você, você acha que isso vai influenciar no jogo do CSA? Sabe por quê, Domênico? O que é que acontece? Não é o lance só do treino. Mas, o Domênico, não é o lance só de um dia de treino. Nós estamos falando de carnaval, cara. Carnaval os caras saem e quebram tudo, irmão. Enche a lata. Você viu o Curica ontem aí, ó, jogando de ressaca. Jogando de ressaca, perdeu do São Bento. Calma, Marcão. Vamos fechar o Santos. Não, vai fechar o Santos? Vamos fechar o informativo do Santos. Seu Bento, tá chegando alguém no Santos, seu Bento? Dodô. Quem? Do lateral esquerdo da Sampdoria. Ele foi revelado pelo Corinthians. Sim. Né? Vai ficar nome de craque, hein? Vai ficar... Artilheiro dos gols bonitos. Dodô é nome de craque. Canhotinho. Só fazia gol bonito. Lateral esquerdo. É. Vai ficar por um ano na Vila. Até o final do ano. Emprestado. Caju e Romário. E Romário vão sentar. O Romário que o garoto... Ah, é. Nossa. Não, essa visionário, isso, né? Do jeito que ele ama o David Braz. Às vezes a gente dá uma errada, né, cara? Agora, David Braz, não, esse é o banco. Ô, chefe, você é falou bom. Que o Romário era bom, é isso? Não, falei que era o futuro muito bom lateral do futebol. Comparou com o Roberto Carlos. O novo bom. Ele se empolgou. Que ele falou, ele não, chega hoje, tá aí, ó. Olha o Zé Larayan, tá na rodoviária. É, ele falou, chega hoje, tá certo. Tem problema no visto dele, no visto. Ah, tá. Ô, você precisa mudar essa sua fonte aí, né? Eu vou falar quem foi a fonte do Zé Larayan, vocês vão cair de boca no chão. Então é isso aí. Next station, seu Bento. Mas o chefe, eu sei que ele tem boa fonte. É. Porque eu fiquei sabendo aí que... Tem uns conchavos. Não sei do que ele tá falando. O Zé Fontinha dele é boa, né? Fala essa coisa de cozinhar pros famosos. É. Ainda fala chefe Benedetti. Ele ganha pelo prato. Pra quem não sabe, o chefe é chefe de cozinha mesmo. Estômago, chefe de escritório. E era pra ele estar fazendo o Masterchef, só que o Jacquin na hora H, acho que conseguiu essa vaga. Ele queria um chefe gordo, aí não... É, entendeu? E o chefe realmente é um cara que entende muito de cozinha. Ele é chefe de cozinha e eu sei que ele cozinha pros famosos. Famosíssimo, nossa. Ele faz. É que ele é muito humilde, né? Como é que é o nome daquele prato lá da lagosta que eu comi aquela vez lá, o chefe? Fala aí. Aquele que você comeu um lagostas à provençal. Vou te falar, vocês podem chegar no restaurante do chefe e pedir isso aí que é bom. Bom. E o lagosta provençal? É. E o vongole. Só mandar um abraço pro nosso ouvinte. Gente boa, o Jorge Nicola. Tá ouvindo Jorge Nicola, sangue bom, tá ouvindo nós, hein? Um abraço aí, Nicola. Boa. Você tinha que combinar de trazer ele aqui. Pode, se quiser. Fala, ele tá ouvindo o programa? Tá. Nicola de nós aqui, velho. Salvou a hora. Boa. Mas vai salvar melhor agora que vem aqui, ó. Não vai agora ter, eu vou rir. O que que vem aí? Eu vou dar risada agora. Não. O que que vem? Vou dar risada agora do que vai acontecer. O que que tem pra nós? O que que tem pra nós? É tanta bica, é tanta bomba que a galinha da Tijuca ainda não chegou. Do Estádio 97 informa! Corinthians é tão legal que perdeu a semana passada, como não teve programa, perdeu de novo pra gente fazer o placar. Semana passada foi o Santo André, ontem foi o São Bento, meus parceiros, lá no Allianz Park. São Bento 1, Corinthians 0. Pegou o trem em Santo André, parou. Pegou o metrô... São Bento. Parou, qual que é a próxima parada aí? Você pôs a moça do metrô, seu bom. Peguei a moça do metrô aí, ó. É sensacional. Galera, a galera ontem já tava. É bom que agora já. Eu meto no Twitter, os ouvintes do estádio é fantástico. Nossa, já os cara manda já, direto. Os cara já, várias coisas. É, então é isso aí, mas ontem. Oh, que sapecada, hein? O que chamou atenção ontem é o público. O público na arena do Corinthians. Nem que esse papinho que tava frio, chuva, não. Não tá valendo nada. Cadê o time que leva a torcida? Exato, que não coloca menos de 20 mil. Tá. Ontem não fechou a conta, porque a arena lá, a bucha pro jogo é 1 milhão. Teve 600 e pouco ontem de renda. Ficou já devendo 300 e a notícia do dia tá aqui, ó. Vamos emendar. Já a notícia é pro Bonner dar, né? É, vou tentar. Faz assim, boa noite. Vou tentar. Vamos lá. Boa noite. Seu Bento Bonner, olha, seu Bento Bonner. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou o Corinthians, a Odebrecht e a Arena Itaquera e o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Fontes Hereda, presidente do Banco Público na época da assinatura do contrato, a devolverem 400 milhões. Nossa. Além de correções desde 2013, que podem chegar a 475 milhões. Na decisão em primeira instância, a juíza federal Maria Isabel Pezzi Klein determinou o ressarcimento do valor à Caixa. Cabe recurso. Vai fechar? Sim. Cabe recurso, claro. Vai recorrer. Não, ainda não. Isso aí é um longo processo. Isso é um longo processo. É em primeira instância. Aí vai pro. Exatamente. É o mesmo que julgou o Lula? É o mesmo que julgou o Lula. Se o outro já foi, você também tá indo. Agora são três desembargadores. Ai. É que deve ter outros. Outros artifícios jurídicos aí a serem utilizados. Chegar lá, né? Mas é assim, cara, tudo bem que tem muito recurso. Mas começou, né? Mas começou. E isso é uma ação que foi movida por um advogado que julgava na época ilegal o acordo feito para o empréstimo de dinheiro pela Caixa Econômica Federal para a construção do estádio. Acho que... A coisa começou a andar, né? Não, a coisa andou. Até não, hoje todo mundo falava assim, existe e tal, papapá, mas não aconteceu nada oficial. Agora é oficial, questionava, né? Questionava que emprestaram esse valor para uma empresa criada há tão pouco tempo que tinha R$1.000 de capital social. Na verdade, é o seguinte, então não é que assim, é difícil você conseguir a coisa sair aconteceu. De crédito, cara. O processo ele já existia. Sim, desde 2013. Só que saiu a decisão em primeira instância. E a decisão diz que esse grupo... dessas empresas e tem uma pessoa física também envolvida, era o diretor. Tem que pagar aí 400 milhões de reais restituir aos cofres da Caixa Econômica. Que é nosso, né? É dinheiro público. Aí você fala, então amanhã o que acontece? O Corinthians tem que tirar dinheiro do cofre e pagar? Não. Amanhã não. Isso é uma decisão em primeira instância. Cabem recursos jurídicos. Pode chegar até isso Supremo, pode né? ser alterado? Pode. Isso vai para a segunda instância? Vai. Isso aí, agora é de recursos de parte a parte, até, se eu não me engano, chegar lá no Supremo, que vai julgar, né? Se é procedente ou não. Agora, você fala assim, pode dar tudo certo pro Corinthians e pros, no caso, os réus? Pode. Pode dar errado? Também. Uhum. É que o primeiro passo foi com a perna esquerda. A briga existe, né? Tem aquela alegação do Corinthians... quando fez auditoria para provar que o estádio hoje, no valor em que está, não deveria estar, que ele não tem absolutamente nada ou não teria nada a ver com isso. Agora, gente, chegou como tinha que chegar e como chegou em todos os outros estádios que foram feitos nas coxas, a revelia. E essa parte não está nem falando do superfaturamento, está falando de como eles obtiveram o crédito para construir. Agora, é um comecinho, é a pontinha do iceberg e tem que chegar. Porque da mesma forma como outros estádios foram feitos aí, da maneira como foi, o do Corinthians também. Claro. Se o Corinthians tem ou não tem alguma coisa a ver com isso, ele vai provar depois. Agora, que o estádio... O CIDES, né, que foi dado pela prefeitura. Não é que vai provar depois se tem a ver ou não. Ele tem a ver. Não. Se vai ser condenado por isso, é outra história. Então, mas isso ele vai provar ou não lá na frente. Quer dizer, a culpa, né, a culpa de tudo isso, ele vai ter que se virar para provar que não. Agora, tem que saber por que, que um estádio que foi orçado em 600 está em quase 2 hoje. Ah, peraí. É? Coisas totalmente distintas, gente. Desculpa. Essa ação não tem nada a ver com o fato de um estádio orçado em 600 chegar em 2 bilhões. Não, eu sei. O advogado que entrou com a ação, ele contesta que a Caixa possa ter emprestado 400 milhões de reais para que esse consórcio... construísse o estádio. Sim, eu entendi. O que eu estou dizendo é o seguinte, também vai chegar da maneira como se chegou nos outros estádios para saber de que forma esses estádios foram construídos e está se provando que não foi legal, da mesma maneira vão chegar lá no Corinthians. Porque as suspeitas levam e encaminham para isso. Esse aí é uma outra situação, mas é uma pontinha, né? Não, como é que você pega uma empresa que, porra, não, abriu e já levou 400 milhas, pô? Quer dizer, então, exatamente, e aí? É isso. Entendeu? A troco do quê? Se você vai pedir um crédito, você pode, mas você tem que provar, tem um monte de garantia. Tem que ter estofo, uma empresa que acabou de abrir, tem R$1.000 de capital social, não pode emprestar. O que eles vão alegar é que tem... Mas você não consegue comprar um carro. É lógico, cara. Você não tem crédito na praça. Você não consegue comprar um carro. Ou seja, alguém facilitou, alguém, então por isso que tá o diretor... Alguém beneficiou a abertura dessa empresa para negociar e para não misturar com o Corinthians. Quer dizer, a empresa Corinthians. Mas não pôs o nome, né? Não pôs. Então, criou-se uma empresa para administrar toda essa organização e construção do estádio. Ô, chefe. Tá bom, como é que levou esse dinheiro? Eu preciso recuperar os vintão que eu perdi pro Vieira. Eu aposto que o Corinthians vai se enrolar nessa aí. Quem aposta contra? Mas veja bem, não é que o Corinthians tem que provar que não tem nada a ver com isso. O Corinthians, ele é réu no processo. Ele já é réu no processo. Não é questão de dizer, não tenho nada a ver com isso aí, não. Não, ele é réu no processo. É ele, a Odebrecht... O presidente da Caixa. O ex-presidente da Caixa. E o fundo da Arena. Aliás, se eu não me engano, é um nome que a gente vê muito nos programas políticos aí. Com certeza. Né? É, e a SPE Arena Itaquera S.A. Isso. Que aí é uma sociedade que envolve... Então, ele que abriu essa empresa. Ele tá, o envolvimento dele é na abertura dessa empresa. Não só. Não, como o Corinthians? Sim, o Corinthians abriu, lógico. Né? O Corinthians também abriu, utiliza então, o estádio. Abriu para então, se beneficiar. Claro. Né? E do jogo, meus amigos? Jogo ontem horrível. Lá, é a segunda derrota do Corinthians, né? Sem atacante. Eu quero saber onde tá a galinha da Tijuca. Porque agora com placar duplo fugiu. Cadê o bombadinho da Tijuca? Vocês não entenderam placar a minha triplo. Jogada, né? Placar fugiu. Triplo? Por quê? Corinthians hoje fez um jogo treino com perdeu o Atlético Paranaense e perdeu. Você viu o jogo? 1-0. Não, não vi o jogo. Ah, hoje tem uma não vi, galinha não. Lá fora. Põe aquela galinha. Mais um. Aí, o seu Bernardo. Vem aqui, ó. Vem cá, seu Bernardo. Pode pôr aqui, não, seu Veloso. O seu Bernardo vai pagar o pato aqui, ó. Vai pagar a galinha. Senta aí, galinha. Não. Pato não. Pato não. Porque se é o Dorival que perde do São Bento e do Santo André. Vai dar todo mundo aqui. Todo mundo é porque o Dorival não, falta é fraco, porque o Dorival mas o Carille é campeão brasileiro, né? Então, aí ontem, o campeão brasileiro, o Corinthians perdendo o jogo, ele sacou o Jadson. Sacou o Jadson pra meter um volante. O que você acha disso aí, o Bernardo Veloso? Mas você viu o jogo, Veloso? Vi, mas depois ele também colocou o time pra frente, colocou o Cleison ali. Foi uma substituição, mas depois ele colocou pra frente. Ó, agora te deu um primeiro momento, sim. Tirar um meia de criação pra colocar um volante. Mas na sequência ele retirou a alteração e colocou pra frente. Foi uma noite infeliz. O Juninho Capixaba tava muito infeliz falando em noite infeliz. Mas o Juninho Capixaba já foi feliz? Espero que ele seja. Você acha que ele vai ser feliz? Não, ele deve ser feliz, tem saúde, família, etc. Mas tá falando no futebol. Você acha que ele vai ser feliz? É gritante, espero que seja, Mota. É gritante a falta de um centroavante. É gritante. A bola passeia dentro da área. Não chega, tem um cara de presença pra empurrar pra dentro, pra chegar e dominar. Falar, nem o Sheik. Exato. Não, nem é do Sheik. Nem é do Sheik. Mas eu não acho que seja só isso, não, hein? Não, é só isso. Assim, o time perdeu do ano passado pra cá. O Corinthians perdeu a espinha dorsal do time do ano passado. Ele perdeu o Sheik. Opa! Por que aqui, espinha dorsal? Por que então? Vamos lá. Ele perdeu o zagueiro, Pablo. Ele perdeu o lateral esquerdo, Guarana. E perdeu o centroavante, o Jô. Faz parte da linha da espinha dorsal, jogo não faz? Jogo de ontem. E os que entraram não vão ser titulares. Jogo de ontem fez falta o Arana e o Jô. Então. O Pablo não. O Henrique não comprometeu. O gol, mas o Pablo tava muito bem. O gol aconteceu num escanteio que não teve, a dupla de zaga não teve culpa. Não subiu de cabeça, como não tem culpa? Quem tava no jogador era o Rodriguinho, que não acompanhou. Não deixou ele entrar sozinho, e Gabriel, cabeça, não. Gabriel, quem tá no jogador marcando não pode abandonar. Mas, tudo bem, você não pode deixar o cara subir e entrar e fazer o gol. Mas ali é o VAR mesmo fala de cabeça, tá levando de cabeça direto. Não importa a sua posição, você é um meia. Você tá marcando o cara, acompanha até o fim. Marcação na área individual. Ele é teu. Eu concordo, não deixa o cara passear. Eu concordo, mas ali é marcação de primeiro pau. Que tava no Rodriguinho, que abandonou a jogada. Foi o Gabriel que deixou a bola passar e o Rodriguinho que não acompanhou. Exatamente, mas o Rodriguinho não pode abandonar do jeito que ele abandonou. Ele deixou, abriu mão. O Corinthians estava jogando melhor até então. Ah, mas jogou melhor depois. Mas jogou melhor, mas depois partiu pro desespero. Aí depois vira tentativa de chuveirinho pra dentro da área. Os caras colocaram o Danilo, velho. Mas Tetinha, eu não vi o jogo, eu acompanhei comentários e alguns comentaristas dizendo o seguinte, que o Corinthians errava muitos passes. Sim, coisa de desespero. Chegava na frente, perdeu. Sabe quando bate o desespero? Tomou um gol, vê que não tá entrando, a bola não tá chegando e começa a desesperar, errando o passe bobo, tentando alçar a bola na área o tempo todo sem um centroavante. Quem jogou mal do time? Quem não justificou ontem? Cara, eu não gostei da atuação do Juninho Capixaba. Tá. Do Luca. Cara, Luca... É ruim. Luca nem entrou. Mas, ô Bernardo, justifica os cruzamentos. Danilo. Então, exatamente. Então, o Danilo, justifica os cruzamentos em função da entrada do Danilo. Assim, vamos ser honestos quanto ao Danilo. Faz parte da história, foi importantíssimo em dois dos últimos grandes títulos do time. Querem me apedrejar? Apedrejem, mas é quase um ex-jogador. Não tenha medo de não ter dá mais. Não, não dá seu arroba pra gente apedrejar sou você. Sou muito grato ao Danilo pelo quem que quer fez. Apedrejar você? Não, qual é o seu arroba? Fala, vai lá no Bernardo Veloso, arroba o Bernardo Veloso. Pode apedrejar. Pode. O Danilo, ao vivo aqui, sou muito grato, deve ser um cara muito legal de grupo, deve ser bom na churrasqueira. Mas deve ser incrível antes do jogo, na palestra. Não é queimar um ídolo. Não dá, não dá. Ontem, pelo que a gente viu... Que feio. Acima do peso, lento. Não dá. Não joga. Mas, gente, o Danilo não joga há quanto tempo? Tá aposentado. O Bernardo... Então, peraí, ele tem razão. É uma ação de... Mas assim, ele teve uma contusão, gente, que ele quase teve que amputar o pé. É. Quase teve que encerrar a carreira, entendeu? Quase teve que encerrar a carreira. Num fim de carreira, o que é um problema. Eu acho que essa renovação de contrato já é mais... Foi uma gratidão. Né? Por gratidão. Foi por gratidão, exatamente. O que o Corinthians fez com o Danilo, o Santos não fez com o Ganso. Exatamente. Eu ia inclusive falar pra você, gente. Mas o Ganso tinha 22. Faltou coração. Então, aí o que a gente tava falando aqui, sobre o Santos não dá valor a exigir. E olha, o Danilo quase perdeu o pé. Exatamente. O Ganso não. Por muito menos mandaram pro Morumbi quase de graça. Eu vi segundo tempo praticamente inteiro do jogo, e você tem razão. O Danilo. Você tava sem fazer nada mesmo. Você vê o jogo dos outros? Pelo amor de Deus. Ah, tava assistindo. Eu tava assistindo. Ó, Domênio, você teve a mesma impressão que eu? Eu sou mesmo, eu torço contra, quero que se dane. Mas eu não vi esse problema. Eu acho errado o seu mano que fala que não assiste. Aí eu não sou, não. Eu pergunto. Eu torço contra a galinha da Tijuca. Eu torço contra você. Você tem a mesma impressão que eu? O Danilo. O Danilo é o cara que. Sabe a pelada de fim de semana? Já foi. Você bota um tiozão mais velho que o pessoal do outro time e fala: não vamos bater. Mas ele tem o toque, né? Ele só tem o toque. Vamos cercar, não vamos bater pra não machucar o tio. O tio chegou. O Corinthians ia tocando a bola. Mas hoje é realidade. Ia tocando a bola e quando chegava perto de fazer, na área. Perdia a bola e proporcionava um contra-ataque pro time do São Bento. Teve um contra-ataque, aos 30 e pouco. O cara perdeu um gol incrível. O cara perdeu um gol, Sobra, inacreditável, sem goleiro. Inacreditável futebol. A bola foi cruzada. Total. Foi cruzada. Mas ele perdeu a passada. Mas ele perdeu passando pela pequena área, o cara passa pelo passo. O cara chega dando um carrinho. Escorregou, né, velho? Toca na bola e a bola vai. Mas ele perde a passada. Ele perde a passada. Ele não tava totalmente inteiro na jogada. Ele tá tentando com a perna direita, não com a esquerda. Mas meu amigo. Faz o segundo ali, amigo. Perdeu a passada. Mas meu amigo Bernardo. Esse resultado é fruto de uma tranquilidade no grupo, tá bem distante. Não sei não, hein? Ressaca de carnaval, RG, fala a verdade. Não. Ressaca de carnaval, irmão. Ué, dois jogos? Então, crise, amigo. Então, dois jogos. Eu acho que assim, no futebol, a gente tem disso aí, ó. Perdeu dois jogos, é crise, não é crise, é um começo de temporada. É. Campeonato Paulista é laboratório, não é o foco. O foco vai ser a Libertadores, não adianta também criar um carnaval em cima. Fazer um barulho, vender. Pô, ontem depois do jogo, eu fui assistir programa de televisão, mano, tinha gênio pedindo fora a Carilli. Eu tô louco. Pelo amor de Deus. Mas pertinente, ô Bernardo. Só que você falou de Libertadores com esse time? Não, sim, mas é o que eu tô falando. Olha, o Campeonato Paulista tá sendo usado pra isso. É, o que eu tô falando é o seguinte, ontem eu fui assistir programa de televisão, tinha louco pedindo fora a Carilli. O futebol brasileiro tem que, assim, algumas coisas têm que ser mudadas. Mas esse cara são louco, né, velho? O cara vem de um trabalho consistente do ano passado. Hoje a gente foi almoçar, você falou na hora do almoço, tem que cair mesmo. Não falei nada, não. Não. Aliás, queria deixar bem claro, almoço com o Marcão todo dia, é muito bonitinho ver ele colocar o prato na mesa e rezar pra São Dorival antes do almoço. Ah, pois é. Ah, é? Faz isso, Marcão? Como é que é isso? Você faz reza pra São Dorival? Não sabia, ele aperta o peito assim. Em nome do Dorival, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele começa a almoçar. Você aperta o peito, você tenha mais respeito, não é São Dorival, é Deus Rival. É isso. Deus e Rival é demais. Mas é só isso, quanto ao Corinthians. Fica aí, Tetinha, enquanto a galinha não chega. Fica até. Se quiser, você pode ficar depois também. Beleza, obrigado pelo convite. Fica. A galinha da Tijuca tá onde? Eu perguntei já no Twitter, onde está você, galinha da Tijuca? Tá se esperando ainda no carnaval, será? É que o Rio de Janeiro, Dá medo, mas eu fico preocupado. Você não manda mensagem pra ele? O tanto de tiro, alagado. Hoje você viu, coitado do Rio de Janeiro, velho. Tudo alagado, hoje deu dó dos caras, velho. Hoje deu dó. É tiro, é alagamento. Ah, no Rio, tornado é o que tem de mais leve, né? Nossa. Não, mas tá pesado. Foi feio. A chuva foi feia lá. É mesmo? Foi muito feio. Eu reparei porque a festa do Big Brother não foi na área externa. Fechadinha. Fecha. Ah, meu Deus do céu. Você podia me explicar por que lá no BBB todo mundo indica o cara pra ir pra porra do paredão. Aí o cara sai, aí todo mundo vai abraçar e chora. Ah, porque é uma O ser humano é assim. O ser humano é idiota. O BBB é o retrato do ser humano. O cara indica o cara. O ser humano é idiota. O cara quer tirar uma vantagem. E a gente assistindo é tão idiota quanto. Mas o BBB é retrato do Brasil. Mas antigamente até entendi esse lance de chorar. Porque quando você saía, você tinha que ouvir o Big Brother, o Pedro Bial falando um monte de groselha. É, hoje você tem que ver o pessoal não ficava na casa Thiago. Pra ganhar um milhão, era pra não ouvir o Pedro Bial, que era muito chato. Você fica ali, aí você indica. Não, vai o Tetinho, aí o Tetinho sai e vou lá. Aí hoje vazou um vídeo, né? Do Diego lá, né? Um menino gordinho lá, dando uns toques na menininha que saiu na bruxinha. Toque em que sentido? Aqueles toques, né? E aí saiu a família dele, fez um comunicado que ele não é disso, tá? Porque ele é casado, olha, né? Olha, quer mais incoerência? Ah, é? Quer mais? Nunca? Vocês querem mais incoerência do que no nome do programa? O quê? Porra, Big Brother, onde tem Big Brother ali? Tem porra de Big Brother nenhum. Não, é um quer ver a caveira do outro não, e o cara quer Domênico. Ganhar. Mas que não! É que o cara quer ganhar o dinheiro, quer que o outro se lasque. É o Big Brother, porque todas as câmeras estão em cima dele. E se ele puder ganhar o carro, ganhar o dinheiro que tem... Que tem aqui, a gente quer ver o moto se ferrar. Se dane, você tá louco. Pode não parecer, pode não parecer, mas é um jogo, Domingo. Não existe, não tem um Big Brother. É um jogo. É um jogo. É um jogo. O Big Brother de irmão. O grande irmão é por causa de um livro, Domingo. É por causa do livro que o grande irmão olhava pra ele. Domingo, não é. Deixa eu te explicar. É por causa do livro lá, que tinha o grande irmão, 1984, de George Orwell. Ah, e aí o grande irmão era o governo que fiscalizava tudo, todos, olhava tudo com câmera dentro da casa das pessoas. Então eles fizeram traduziram de do grande irmão para Big Brother, que é uma casa onde é uma tem câmeras em todos os lugares. E no livro 1984, o grande irmão via tudo com câmeras dentro, por isso Big Brother. É. Não pelo fato de ser brother ser irmão. Nada de brother, mas não é por isso, sabe? É mais pela questão de ter uma câmera dentro de casa. Aliás, um excelente livro, leia, sensacional. Muito bom, muito bom. Que em 84, né, tinha esse livro aí contando o que ia acontecer. Muitas 30 anos depois, lá, né? Em que ano que patente, viu? Em que ano que os dois irmãos do programa nasceram? Ganha patente até. Ganha patente? Deixa eu tentar entender o negócio, ó. Ô, Somni, em que ano que você nasceu, Marcão? 82, mano. Se bem que eu tinha um RG. Não tinha uma relação, não? É? Marcão, mano, essa briga de irmãos. Será que o cara que escreveu o livro não passou pela Vila Maria? Ah, não. Será que não? Não, Sombra, eu entendo que tiraram do livro, mas é uma incoerência desgraçada colocar o nome. Domênico tá revoltado. Big Brother. Eu nem assisto mais essa praia. Falta amor, né, Domênico? Ah, não dá pra assistir. Falta legal, amor nos corações, adoro, né, Domênico? Então, eu adoro. É ruim demais. Adoro. Meu Deus do céu, não aguento intriga. Mais. Falta amor. Intriga. Falta amor no mundo, né, Domênico? É a realidade do dia a dia. Eu tô contigo, cara. Tô contigo. É a realidade do dia a dia, velho. Na verdade, falta a TV acaba. Essa é a verdade. Você tá louco, ficar vendo Big Brother. Eu acho que o Domênico paga até o pay per view. Brincadeira, velho. Domênico paga o pay per view. É nóis, velho. Paga. O Domênico paga. Domênico é Big Brother, mas é enrustido. Tá assistindo. É aquele que não assume. O Domênico não assume e fica lá no celular no banheiro. Ontem eu assisti. Porra nenhuma. Oito episódios de porcaria aí. Ah, tá bom, falou. Sério? Bom. Não assiste. Só falar que tem uma mulher pelada de madrugada no Big Brother, você vai lá olhar. Eu tenho um site próprio. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Quem quer ver mulher pelada, não precisa ficar vendo o Big Brother. Exatamente. Ah, os caras gostam. Tá de brincadeira. Agora é brincadeira. Os caras ganharam meio chanzão aqui, hein, o BBB, hein. É coisa do dia a dia, velho. É, faz o quê? Faz parte. Ah, é verdade. Mas hoje, no caso, é legal falar de Big Brother. Hoje eu acho que vem ao caso. Fala da galinha, você fica aí pra falar onde vocês vão arrumar os 400 milhões pra pagar pra caixa. Bernardo, se o Bernardo. Calma que você tá no começo. Se o presidente do Corinthians. Ele vai justificar que a renda foi baixa porque os caras estavam vendo o BBB. É, ô Bernardo, se o presidente do Corinthians hoje fala: olha, eu convoco todos os corintianos, cada um dá 10 reais pra ajudar. De novo? Você ajudava? De novo? Eu ajudo. O bar não ajuda. Não. Vocês estão de brincadeira? Eu acho que não. Mas peraí, vocês estão de brincadeira. Eu ajudo. Não, esses caras. Primeiro, vamos como se vale um debate, como deve ser feito. Bernardo, por que você ajuda e Bá, por que você não ajuda? Primeiro, Bernardo. Eu acho que a instituição não tem que pagar por algo que meia dúzia fez. Acho que tá indo por um caminho muito esquisito. O Corinthians é maior do que quem se meteu no rolo, entendeu? E eu sou corintiano, não torço pra quem fez a cagada. Então você não queria voltar pra Pacaembu? Não, independente de voltar pra Pacaembu. Se for voltar pra Pacaembu e não for complicar a instituição, ok. Entendeu? Era minha sugestão lá de dividir lá. Santos e Corinthians dividir o Equador. Não. Você tá bebendo. Vai ganhar corpo. Eu também acho. Oh. Só vai ter razão. Oh. Por que não fazer o Porto-Corinthians? Portuguesa se junta com o Corinthians. Já tem o estádio dos caras. Usa o estádio dos caras. A alegação do Veloso é que é. A instituição não tem culpa daquilo que seis pessoas, meia dúzia, você está falando de uma maneira extremamente genérica, né? Essa meia dúzia, que provavelmente são meia dúzia, porque no conselho quem aprovou esse negócio tem muito mais. Só que voltou. Mas eu levar também a conta na perto conta da de caneta. Milhões de torcedores é meia dúzia. Mas voltou, sim, hein? Exato. Voltou a meia dúzia, hein? Hã? Voltou, hein, Bernardo? Meia dúzia voltou. Então, tem dois anos pra resolver. Mas só um minuto. Tem dois anos pra agora, bá. Pra resolver. É, não, eu. pera. Se fosse só de novo, eu não pro senhor Tetinha. O senhor pagaria 10 reais, é isso? Ou 10 reais. Você não tem mão fechada do inferno? Tá de brincadeira. Ah, é mão de vaca, Domingo. Você também é torcedor do Corinthians, porque você não daria 10 reais pra ajudar o Corinthians a pagar os 400 parabéns. Milhões. Porque um clube arrecada demais. Entendeu? E eu não sou obrigado a arcar com a besteira que meia dúzia fez. Tá? E outra coisa, cara. É, o corintiano, eu, Bernardo e todos aqui, né? É, todos não. Todos aí fora, Virgo. Tá, eu sou um dos, cara, que eu não vou falar rezo, porque rezar é um... A gente reza pra outras coisas, né? Cuidado, eu torço pra abrir a caixa preta no BNDES, cara. Torço. Deve ter muita coisa estranha. Ah, deve. Aí. Deve. Porque tá estranha essa história, viu, Sombra? Ela sempre foi estranha, né? Tá estranha? Sempre não, foi. Sempre com foi. Com certeza. Estranho. É aquele mas, estranho que não é estranho. É, não tá não, estranho. Não, é aquele mas, estranho. Mas tem que nada estranho. A gente tem quase certeza, mas não tem a certeza absoluta. O estranho é que não abriu ainda. É. Eu tô com o bar. Isso é que é estranho. O Mota tocou num ponto importante. Ah, que quem começou o projeto chegou, tá aí de volta. Então acho que essa é a hora então, de começar. Então, por isso que eu falei, meia dúzia tá de volta. Não, então essa é a hora de começar a resolver, então. Acho, o pepino tá estourando agora, o cara tá lá com a bunda na cadeira, bora resolver. Mas que a outra aí, então. Parte que deveria voltar, talvez não volte. Mas temos uma parte lá, então essa eu parte acho tá assim, lá que coloca... Que essa parte que essa é que a outra ponta parte. Da história, tá, não, acho que não volta, essa assume, é a questão, né? Assume a outra mas parte. Mas eu acho? Mas mesmo que voltasse, eu acho o Bá tem razão. O Bá tem toda razão, e vou dizer uma coisa pra você, o torcedor não pode pagar pelos erros que talvez meia dúzia fizeram. O torcedor, nem inscrição, ele, o torcedor. Qual ele, torcedor? Aquele que torcedor, comemorou a arena ou aquele não, que criticou? O torcedor que gosta do clube. O que ele pode fazer, Sombra, para ajudar, é ir no campo, pagar o ingresso. Ele pode comprar uma camisa do clube. Isso ele vai ajudar. Agora, tirar do bolso 10 conto porque fizeram uma, desculpa dizer, uma cagada dessa daí e pôr do meu bolso? Ah, vocês estão de brigadeira. Para com isso aí. Não tem nada a ver. Você tem que tirar 10 conto pra pagar um lanche pra tua filha. Não precisa dessa briga toda. Essa briga aqui, juro pra vocês, é ridícula. Quer ver? Eu resolvo agora o problema. Quanto que é a dívida? 400 milhões. Da caixa? Tudo? Essa não, só dívida. Da caixa? É, essa da caixa. Milha. Essa vai 400, mas pode chegar a 475. Quanto vale o casim? Eu tô tentando resolver, pera. Tá certo. Não dá. Já nós vamos lançar a nova temporada do estádio, do resort do estádio. Ah, é. Boa. Mas antes nós temos um recado do McDonald's, Dodô. Ah, McDonald's, vamos falar de McDonald's, meus amigos. Essa hora, assim, dá uma fome, né, não? Meu amigo, todo dia RGD um clássico diferente por apenas R$8 cada. Aí é bom, hein? E hoje é quinta-feira, dia de já é o dia de planejar o final de semana, tá chegando. Rapidinho, viu? E no McDonald's é dia de quê? Meu amigo Cheddar McMelt. Boa! Sensacional, é hambúrguer. Olha só, presta atenção. Hambúrguer, sim. Cebola grelhada no molho shoyu, queijo cheddar no Jesus. Pão escuro com gergelim por apenas R$8. Meu preferido. Olha, e dá pra deixar melhor ainda, hein, meu amigo Motinha. Dá pra deixar melhor. É só você pedir acompanhado de Mac Fritas e bebida e aí sai por R$19,90. Olha que legal. É, meus amigos, clássico do dia McDonald's. Hoje é Cheddar McMelt. Boa. Vai pro McDonald's. Legal. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Velhinho. Velhinho! Velhinho! Vamos começar hoje? Demorou? Hoje! Está aberta a nova temporada do Resort do Estádio 97. Aí sim, hein? Muito legal, muito legal. Local novo, local novo. Aí sim. E agora em novo local. Aê! É isso aí. Esse ano muitas novidades. Desta vez, o resort do Estádio 97 acontecerá no Vale Suíço Resort. É bom. Chique, chique. Todo mundo já indo pra internet. Como assim? Vale Suíço? Deixa eu conhecer. Você vai ver. Vai entrar Vale Suíço, né? Vai lá, procura. Põe no Google. Facinho. Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. esse Google vai dar certo. Você põe as coisas lá e procura. É uma baita ideia. Quase isso, nada. Né? É, será? Uma boa ideia, né? Investir nisso, né? Eu investi nisso. Então, atenção. Esse ano, o resort, né, será no Vale Suíço Resort de 18 a 20 de maio. Aí, mês de maio. Sim. Opa! Mês de maio. 18 a 20. Vale Suíço, cara, é um resort muito legal. Top. Muito bacana. Você vai pela Fernão Dias, sim, pertinho de São Paulo. Sim. E ó, tem uma grande variedade de suítes, inclusive chalés. Ó! Ó! Então você indo no Resort Stanley, você tem até a opção de escolher por chalés. Ó! Chique, hein? Chique, velho! Chique demais! Vamos lá, chique! No último, chique! Vale Suíço, que tem um parque aquático maravilhoso. São 5 piscinas. 3 caraca, piscinas são velho, climatizadas. Tem um baita tobogã pra galera brincar. É isso aí. E não para por aí não, hein? Tem um lago maravilhoso. Maravilhoso. Com pedalinhos. Olha. Uhul! Vamos perder essa aí barriga moto lá, hein, chefe? Aí, moto, dá uma pedalada lá. Ah? Você vai ver o mano sentando e pedalando. Ah, cara. Ao vivo. Sempre fazer... pedala, pô, mano. A gente poderia fazer uma corrida de pedalinho nós, é, né? É. Senta e pedala, mano. Não, não? Boa, essa vai ser boa. Em duplas, legal, ainda boa, tá legal, boa, não é não? Boa. É isso aí. Então, olha, Resort do Estádio 97 vai acontecer agora no Vale Suíço Resort. Quadra de tênis, academia, tirolesa, caraca, né? Velho. O lago com os pedalinhos, em volta do lago, dos pedalinhos, sim, um monte de bangalô, sabe aquela, nossa, vou ficar aqui... Ah. Eu vou ficar aqui digerindo aquela, a feijoada. Ah. Aquela pra você brincar de jiboia? Você come, é, come, vai lá e se exatamente, larga. Nossa, velho. E agora, mais uma grande novidade pra você que vai no resort do Estádio 97. É boa. Qual? É sensacional. Qual é? Qual é a novidade? Todos os dias, das 10 da manhã até as 11 da noite, já estão incluídos no custo do pacote... Ah. Todos águas, os dias, sucos, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas. Nossa, ei, ei, ei! Peraí. Sério, sério isso? Imagina a hoje. Ó, acabou o café da manhã, 10 da manhã até as 11 da noite, já tá no custo do pacote que você comprar. Pode tomar uma águas, sucos, nossa, cervejas nacionais, Deus, caipirinhas e caipiroscas. Aí que tá a diferença, você é louco. Nossa, se quiser bem conversar com o Ale Oliveira e com o RG, tem que ser no período até o café da manhã. Antes de abrir, né? Nossa, tem mais. Ah, tem mais. Mais. É isso, Deus, aí. Das 11 da manhã às 2 da tarde, é, você vai ter um serviço de petiscos na piscina que você não paga. Caraca! Você vai ter das 10 da manhã às 11 da manhã o brunch que você não paga. Nossa. Adoro. Das 5 às 6 da tarde, você vai ter o chá da tarde que você não paga pra comer e beber. Chega, para! Nossa! E às 11 da noite, você ainda tem o chá da noite... que você não paga. Meu Deus. Meu Deus, não, gente. Ô, gente, tá rolando, velho. Café da manhã, almoço e jantar. E tudo isso incluído no seu pacote. Gente, gente. Vai parar. O resort do Estádio 97 2018 no Vale Suíço Resort veio pra arrebentar. Caraca, a partir deste momento, nós estamos abrindo as reservas. Você pode fazer a sua reserva na Lotus Travel. E os 20 primeiros que fecharem suas reservas vão ter o privilégio de escolher, eu quero aquele apartamento que é de frente para a piscina. Olha, legal. Quem entrar no site e ver, vai ver que é assim, bonito, hein? É um lindo, resort muito, boa, entra aí pra você ver, muito intimista, muito legal. Eu passei duas férias minhas nesse lugar, é maravilhoso. Então nossa, ligue agora. 2896-4665. Repita! 2896-4665. 4665. Boa. Pode ligar agora, tem um time de plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. Vamos trabalhar, Tinoco, vamos trabalhar. Vai rolar a corrida de pedalinho que eu montei as duplas pra vocês. Vai. Eu sou um cara preocupado. Duplas montadas. Ah. Domenic Sombra, Chefe Vieira, Marcão e Mota, Bentibá, Manialê e RG em um desfibrilador. Peraí, você colocou um Chefe Vieira no mesmo pedalinho? Vai afundar! Tá essa é a ideia! É um pedalinho Titanic! Eu acho que a gente tem que fazer a competição. Engraçadinho, você pode aproveitar e me colocar com a sua mãe. É corrida de pedalinho, é corrida de navio. A mãe do Veloso faleceu ontem, cara. pega aqui hoje. Tivesse... Pega, pega a madrasta, velho. Eu pedalo qualquer nossa, uma. Eu não tenho então... sentimento nenhum. A mãe dele morreu ontem, ele tá trabalhando hoje. Caraca. Véio. Mais detalhes, atenção. Mais crianças detalhes. Até 12 anos num apartamento com dois adultos não pagam. Olha aí, não pagam. Olha aí. Duas crianças até 12 anos. Caraca, no apartamento com dois adultos não pagam. Pra salvar a hora aí, viu? Sensacional. Mais até uma coisa. Apartamentos triplos, por exemplo, com três adultos, você tem valores mais vantajosos a partir deste ano para a terceira pessoa. É mais barata a diária a partir deste ano quando você tem a terceira pessoa no apartamento. Pô, pra divide, pra né? Arrebentar mesmo. Pra levar a mancha. Detalhe, você pode pagar em 6 vezes no cartão. Caraca. Divide aí, e amigão. E pra pagamentos à vista, você tem ainda um baita desconto. Jesus. Vai acabar rápido. Então ligue agora 2896-4665. E mais um detalhe. O torneio de futebol será em futebol de campo. Uau! Nossa, exatamente. Aí você pode me escalar, viu, Bernardo? Vai ser em futebol de campo. Vai ser a bola. Então, aberta a temporada do Resort 2018 no Vale Suíço. Um grande abraço ao Thiago, ao Adalberto, o pessoal aí do Vale Suíço. Boa, velho. Eles se esforçaram muito para ter o estádio legal, 97. Legal. Eles estão... trouxeram muitas coisas legais pra gente ter o estádio mesmo, 97, hein? O resort. Sem contar que tem resenha, tem bingo. 18, não, demais. Tem tudo que você gosta. O divertimento e muito mais. Vamos fazer o campeonato de beach vôlei pras meninas. É, vai ter esse campeonato, tô sabendo, hein? Olha que legal. É. Vamos ter truco. Truco. Truco. De bola. Vai ser louco jogar na festa do Mota. Eu sou bom mesmo. Eu não sei. É, se você jogar truco, velho. Olha. Minha filha foi direto nesse tubo, agora ela adora. Jesus, isso aí. É maravilhoso isso aí, ó. Eu vou colar o zap na testa do chefe. RG, se você for e puder levar um dos seus filhos, qual que você vai levar? Tem que escolher agora. Filho... Oh, o outro tá lá, tá aqui, pô, tem um aqui, gente. Nossa, filho, filho... a cara de Ristoff. Filho, não vai mais. Agora só os netinhos é que tem direito. Ah, os netinhos. Ah, saiu bem, gente, saiu pela... Que dia mesmo que vai ser? Não, mas os netos de qual filho você leva? Ai, todos. Os que tem, né? Quantos tem, já? Tá com quantos netinhos? Já? Dois. Dois? Então, dois? Então pode. Dois. Mas ele é pai de quem? Dois pequenininhos, né? É, ele é pai de algum neto ou é oco? Ah, esse aí é... Ele não assumiu. Esse aí é pai de gato, o outro é pai de cachorro. É que nem eu, pai de cachorro. É, igual você. É, legal, a gente legal. Também, ô tonto. Sou pai de cachorro. Mas eu também sou pai de cachorro. Não pago mensalidade. Não é gente. Cachorro não é gente. Você cachorro. Trata como gente, cala mas não boca. É gente. É lógico que é. Nosso filho, trouxa. Deixa ele mais gente que você, ó. Cachorro é cachorro. A gente ama igual. Mas você cuida de cachorro e você que cuida de viado. É. Nossa, que quebrado. Bota mesmo. Nossa, mas deu uma deitada agora. Não. Vamos aos ouvintes. 3284. Fala, Mota. Que dias vai ser o 18 a 20 de maio. Isso, 18 a 20 de maio. Sim, é Lotus Devil, né? Fala de novo o telefone. 2896-4665. Você pode ligar agora. Tá. Se não conseguir falar agora, você pode ligar amanhã no horário comercial. E os 20 primeiros vão ter vantagem de ainda falar assim: eu quero pegar o apartamento de frente para as piscinas, olha etc. Que legal, hein? Olha que legal. Agora, legal, sinceramente, para arrebentar. Aí você pode falar: não, mas eu quero, eu quero a suíte VIP. Não, eu quero ir ficar no chalé. No chalé, às vezes o cara vai chalé. O chalé com lareira. Eu quero apartamento longe do Mota. Tem isso aí também? Tem. Todos estarão longe do Mota, diga-se de passagem. Pô, vocês vão botar o Mota onde, então? Não, o Mota vai ficar num hotelzinho ali perto do extremo. O Mota vai dormir num pedalinho. O Mota vai ficar dormindo num hotel ali. Na cidade? Ali na cidade. Vai pra cidade lá, né? E aquele hotel pet lá que tem ali também, lá em extremo. Nossa, põe tua mãe lá. Não, que a Sociedade Protetora dos Animais falou assim, no hotelzinho pet ele não entra. Vai dar mau exemplo pros cachorros? É que o Mota é um animal raivoso. Ele fica na gaiola do lado brigando com os animalzinhos que estão do lado. Vou te falar. Então tá aberta a temporada 2018 do Resort do Estádio 97. Vai ser fantástico, tá bom? Boa. Vamos aos ouvintes 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de Amanco. Amanco, vamos falar de obra? Você fez, por exemplo, o seu Bernardo Veloso. Já fez muita obra na sua casa, Veloso? Minha casa eu construí. Ah, olha aí! Olha, do chão, do alicerce. É mesmo? Falou, não. Eu construí assim, eu acompanhei toda a obra. Em alguns momentos eu também ajudei, mas teve pedreiro que fez a obra. Mas você tem muito vazamento lá ou não? Tenho. Tem? Às vezes acontece. Você não usou a manco, seu idiota. Há a possibilidade. Por favor, Marcão. É um animal. Não leve murro na cara dele. Nossa, você é o cara aqui do lado. Ai, ai, ai, ai. É só pra quebrar um dente. Você obra bastante. Olha, seja qual for o tamanho do problema, com a manco não tem complicação. Não seja burro como o Bernardo Veloso. Nossa. Só a manco tem uma linha completa de produtos pra deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça, como teve o Bernardo Veloso. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! Vamos para os ouvintes. Primeiro ouvinte no oferecimento de Amanco. Toca, Amanco! Amanco! Amanco! Ah, demais! Caiu ali. Olha aí, ó. Tá vendo? Era Corinthians. Tá feia a coisa. Ou Palmeiras, né? Será? Alô? Caiu, era Palmeiras. Alô? Acabou isso aí, filho. Você nunca mais vai ver isso aí. Alô? Ah, mas já teve, né? Dodô? Já teve, não tem problema nenhum. Vamos ver novos rebaixamentos aí. Alô? Não vai, não. Opa, quem fala? Alô? Quem fala, porra? Já perguntei 3 vezes. Nossa, porra. Assustou o cara agora. Celso, viu como o cara tá ouvindo? Itapevi. Cátio. Ô, Celso, tudo bem, meu velho? Deixa eu parar meu carro aqui, que eu tô na bandeirante aqui. Depois dessa bronca, bicho. Pare dessa. Nossa, coitado. Celso. Celso. Celso. Consegui, do... Carvalho. Nossa, aqui dá ódio, velho. Truco. Celso do quê? Celso Otávio Lopes. Ah, tá certo. Quantos anos, Celso? 5.3. Ah, RG. Ah, quinta-feira, chegando no final de semana. É. Hoje é só alegria. Hoje é dia de cantar. Otávio na peneira. Otávio na peneira. Sensacional, Salvora. Salvou. E qual que é o bairro que você mora? Itapevi, Dodô. Ah, Itapevi. Itapevi. É, não é uma então, cidade de Jandira ali, né? É. Cidade pertinho ali, ali do lado. Isso. Né? Conheço aí, muito. Aí, ó. Então, o chefe era baloeiro, ia soltar balão aí na PV. Não, o chefe. Então... Baloeiro é crime. Gente. É crime hoje. É. Então ele não era cego, né? Itapevi, né? Ah, sim, olha só. Salvando de minuto a minuto. É, sensação. Celso, qual que é o time aí, irmão? Bernardo, o que se alimenta isso, cara? O famoso Corinthians. Otávio, derrota seguida, amigão. Quando for assim, você entra no ar e fala: o atual campeão brasileiro. É. Chupa todo mundo. É isso, não é? Quem que é o campeão brasileiro? São Paulo? Pô, o famoso devedor. Assim. É o famoso devedor. É o famoso campeão brasileiro, atual. É. O atual tá sendo disputado. Otávio, tudo bem, mano? Você é esse. Tudo bem, beleza? Você assistiu o jogo ontem? Eu vi o segundo tempo, eu cheguei em casa do trabalho, vi o segundo tempo. Se arrependeu, não? Só deu o Corinthians muito no segundo tempo, o São Bento se recuou, ficou esperando uma bola que quase fizeram o segundo gol. A bola vadia. Mas que graças a Deus o cara perdeu o passado. Ainda tá muito aquém, né? Do ano passado. Mas, assim, a gente discutiu aqui no começo do programa. É fato que o Arana e o Jô fazem falta. A zaga, o Henrique, ontem, pelo que você viu, já começa a te dar uma tranquilizada ou ainda assusta a zaga também? A gente vai sentir muita falta do Pablo esse ano. Exatamente. Mas o Carille consertou isso aí e o problema que eu vejo é do meio pra frente. Né? Estamos sem atacante. Falta o homem de referência. É óbvio, né? Falta o centroavante. Você pode tomar um gol, mas fazer 3, 4. Então o que preocupa não é a defesa, é o ataque. Não, a defesa está sendo tranquila com o Carille. O que preocupa é o ataque. Né? A gente precisa de um homem de área, um marcador, quem faz o gol. O problema é a falta de opção, né? Finalizador, exatamente. Vamos ver agora se a diretoria. Se você fosse hoje o presidente do Corinthians, você ia atrás de quem para a camisa 9, mano? Olha, no Brasil não vejo ninguém. Ia procurar na Argentina. E o Guerreiro, você queria? Você é igual o mano que tá P da vida com ele, não quer saber dele. Não, mano, ele influencia a opinião do ouvinte, Motinha. Porque ultimamente... O Celso, ele vai falar que ele quer o Guerreiro. Pode falar, Celso. O mano fica muito magoado. É dor de corno, não é, Celso? Isso aí? Ele não pode. Ele saiu, pode voltar. O cara fez um gol do Mundial lá. Daria o Guerreiro? Cara, eu quero o Guerreiro. Eu quero um centroavante. Me beija na boca, Guerreiro. Me engravida, Guerreiro. É que magoa quando faz ao contrário, né? Aliás, quando faz contra você. Por exemplo, se o Guerreiro tivesse lá no Flamengo e tivesse feito essa troca e vindo para o Corinthians, ele seria defendido, tá certo? Quer dizer, aí quem estaria magoado era a torcida do Flamengo. Não, mas o que o meu irmão quer dizer, RG... É porque ele ficou puto, porque o Guerreiro foi atrás de dinheiro. De não, não, não, é porque o Guerreiro falou que ele no Brasil só jogaria no Corinthians. Ah, mas pá. Ele foi infiel, entendeu? Mas, ô RG, isso daí nada mais é do que uma dor de corno, velho. O Corinthians hoje precisa, necessariamente, cara, de um centroavante, entendeu? Um cara que saiba fazer gol. E o Guerreiro é esse cara. Fala uma coisa. Eu quero a opinião do Otávio. Fala aí, mano. O Guerreiro pra você voltaria? O Corinthians em dois anos e pouco, ele perdeu quase um time inteiro. Foi tomando pra China. Vamos ficar chorando porque o Guerreiro foi pro Flamengo? Ah, volta, pô. Só que ele tá impedido, né? Ele não pode voltar, não pode jogar ainda, né? Não, até maio ele não vai poder jogar. Então. E pode ser que a OAD ainda aumente ainda mais a pena. Não, tem que trazer um outro cara. Assim, eu ouvi, eu não sei também, a gente ouve tanta coisa e não tem, em programas de televisão, informar, né? Eu ouvi alguma coisa sobre o Tardelli. O Tardelli acho que seria não. Muito caro, é o meio do ano, não esse vem. Aí, não tem a dúvida que possivelmente o Corinthians tenta ou tentou. O grande problema, caro. Talvez, seja um entrave financeiro gigante, que o Tardelli ganha muito dinheiro na China. 2K, é um bom nome, Sombra, é um bom nome. Agora, tem um entrave financeiro, o cara tem um belo contrato. Agora, nessa onda ainda do Guerreiro, tudo bem, você tá querendo, admite a volta do Guerreiro e tal. Mas eu também não vejo ninguém xingando o Magrão, criticando o Magrão. Ô, produção, não foi o Magrão que jogava no Palmeiras, que falou que nunca ia jogar no Corinthians? Foi. O Domênico criticou muito isso. Mas aí cabe ao Palmeiras. O palmeirense. Quem critica o Domênico não ficou bravo na época? Mas o corintiano não reclama disso. Né? Mas o corintiano, nesse caso, não é a vítima. Pois é. Então tem que entender a mesma situação. Cada um defende uma ideia. Cada um tem uma ideia. É muito diferente um cara sair por uma opção financeira, ir para um Flamengo e voltar. É muito diferente do cara vir de um Palmeiras para o Corinthians dizendo que jamais existiria. É um outro contexto. Por quê? Porque a rivalidade com o Palmeiras é outra. É uma outra história. Não, nada a ver. O cara que vem do Palmeiras para cá, depois de uma frase dessa, ele tem que jogar muita bola. Não, mas independente da rivalidade, o Bernardo. E o Viola? A Viola jogou onde? Exatamente. Viola, alguém, e o alguém loirinho jogou... lá, o loirinho. Como é que é? Paulo Nunes. Viola do prédio. Paulo Nunes. Mas o Viola Paulo não chegou Nunes. A voltar pro Corinthians. Eu quero ver se o Viola tivesse tentado, se tivesse rolado. Então, aí seria o mesmo contexto. Mas o que discute isso aqui, ô Bernardo, não é a rivalidade, mas sim a atitude do Guerreiro de ter declarado que não jogaria em outro clube no Brasil a não ser o Corinthians. É isso que meu irmão fica a pé da vida com ele. Mas, cara, você tem que engolir esse tipo de situação, porque hoje você depende de um centroavante, cara. Você quer jogar Libertadores com o Casim? Nem a pau. Então, é isso que eu tô falando. Você gostaria, Bá, de jogar Libertadores com o Casim? Foi exatamente o que eu falei aqui. Não. Você, Otávio? Fez exatamente. Ô, Bernardo. Fala, o jogo é jogado, lambaria pescado. Nossa, que deitada no RG agora e no chefe, velho. Boa, né? Mandou bem, tá bem isso aí. Já tá falando vai ganhar do Palmeiras. Falando que viado é caçado também. Bambizinho, vou ficar feliz aí na floresta. Vamos pro futebol. Você gosta de ficar com amor ao clube? O cara é funcionário. Já tem que jogar. É isso mesmo. Tem que jogar. E agora eu deixo uma pergunta no ar, já que a discussão. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Não, põe na mesa, mano. Põe na mesa. Na mesa. Foi na mesa. O que tem mais impacto? O que é mais importante? A declaração do Guerreiro ou o gol que ele fez na final do Mundial? Pra alguns corintianos, o Mano é a declaração. É o gol. Pra você. A história do cara com o time. Pra você. Bernardo, ele fez a obrigação dele. Ah, ele era pago pra isso. Obrigado pelo serviço. O Casim também é pago pra isso e não faz. Cara, ídolo. Eu tô lá com ele desesperado, que a bola não entra. Na época, o Guerreiro tava lá, meu. Ídolo. E quantos foram pagos e não fizeram? Pera aí, deixa eu falar. Fala, Otávio. Fala, mano. Nenhum outro torcedor, nós vamos no estádio pra ver declaração de jogador. A gente quer ver futebol, quer ver. Deixou em cima do Bernardo. Pedrada, ele tá comigo. O Bota, ele não entende o que tá acontecendo. Ele tá comigo. Chegou aqui uma declaração importante. Eu acho que o corintiano ele é tão. Quando diz corintiano, apostólico, romano, não é isso? Somos. Sim. É a oração dos corintianos. São Jorge, rogai por nós. Amém. São Pedro, rogai por nós. São Mateus, rogai por nós. São Bento, tende piedade de nós. Santo André também. Faltou o santo aí. Santo André também. Santo André. Dia 4 vai ter mais dois santos. Muito, muito bom, né? Não vai. Tranquilo que não vai. Diga, Otávio. Ô, Sombra, eu queria pedir a permissão para vocês aí. Pode. E dizer que eu tô muito emocionado. É uma grande satisfação falar com vocês. Chega a dar um branco. É muito, assim... uma coisa muito importante pra gente conseguir falar com vocês aí. Ô, legal, cara. Ouço vocês há muito tempo. Fui também ouvinte do show de rádio da Jovem Pan, que era espetacular. Vocês são tão bons quanto. É, parabéns pelo programa. E vocês estão pagáveis. Ô, Otávio, essa emoção toda de falar com os integrantes, todos mesmo, até com o Mota... Nossa, o Mota deitado. É o querido da mesa, né, meu? Que querido, Mota é maravilhoso. Obrigado, amor. Oh, meu, obrigado, paz e amor. Chupa. Ô, trouxa. O Mota... Ô, Galinha, você tava lá no puleiro quietinho. Não. Eu falei, vem pra cá, você me quer quebrar, velho? O Mota é diferente do Guerreiro. O Mota é diferente do Guerreiro. O Mota é inegociável, invendável, imprestável. Também. Não vai me levar, não. Agora não adianta vir atrás de mim, não, que eu fico aqui, ó. Otávio, o Vicente Matheus agora. Sim, energia. Tá? Otávio, Eu gostaria muito de fazer uma pergunta pro Domênico. Opa. Pode perguntar aqui. É de foro íntimo ou profissional? Pode perguntar aqui, é nóis. Não, profissional. Se ele não responder, eu vou ser convidado para ser um treino nisso. Não é assim. As regras não é você que fala. Cari, põe as regras. Cuidado que o Domênico tá estressado. Ele voltou de férias agora. Não tô estressado nada. Pode falar lá. Fica lá. Pergunta. Domênico Gato. Ai, meu Deus, que medo. É, Domênico Gato, atenção na pergunta. A Taça Rio, 1951. Ah, sim. Torneio Internacional. Ela tem esse nome, Taça Rio, porque foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que idealizou o torneio. Com a aprovação da CBD. A pergunta, Domênico Gato, se a Kaiser fosse patrocinar esse torneio, como é que seria chamada a taça? Ah, putz, você também... Nossa. Piadinha lá, de segundo nível, hein, filho? Entendi. Não. Não, que não. Dá a resposta, tá? O nome da taça é Taça Rio, porque o prefeitura idealizou. É. Então é Taça Rio. Se fosse outra empresa. Como se chamaria? Chamaria Taça Empresa. É. Exato. Ele não respondeu. É Taça Kaiser. Seria. Certo, ok. Você quer chegar, cacete? Chega em algum lugar, pelo amor de Deus. Você quer fazer merchan da cerveja, é isso? Não, olha, pra chegar mais rápido. Não tem mundial, pronto, não, vai. Não tem mundial, não é mundial. É torneio internacional. De 2000 é mundial, então. Dá um gole desse Santo Daime que você tá tomando aí. No site da FIFA, chefe. Tá lá. Dá uma segurada aí. Torneio internacional não é mundial. Isso mesmo. Otávio, você queria conquistar uma vaga de estranho no Nifa? Isso. Essa pergunta é pro Dudu. Isso. Meu Deus. Domênico, ele merece ser estranho no ninho, Domênico? Ou você quer um minuto? Eu passo. É. Otávio. Ficou chateado. Não fiquei chateado, não. É o Domênico, ele é chateado. Fico um pouco de dó mesmo. Não sou chateado. Domênico, ele é chateado. Tá zen. O Domênico é chateado. Eu sou o porco do bem. Eu não posso causar discórdia aqui. Ele tá certo, vambora. Segue o jogo. O Palmeiras não tem mundial, ele tá certo. É essa fase difícil. Foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer outra coisa, é pra acabar logo. Você superou isso. Não vem que você papo, não. Celso, ele tá certo. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Um abraço, Sombra. Quem sabe não nos vemos no resort do Estádio 97 no Vale Suíço. Lógico. Vamos ver lá. O Domênico, desculpa a brincadeira, mas faz parte. É nóis, irmão. Faz parte. Um grande abraço a todos. Parabéns pelo profissionalismo de vocês. Nice. Vocês alegram toda a nossa tarde. Boa. E a volta para casa no trânsito, isso que importa. Futebol é lindo e maravilhoso quando existem pessoas atrás das camisas. É isso aí. Boa. Um grande abraço animais. A vocês. Parabéns, vocês são orgulho do nosso rádio aí, no nosso programa esportivo aí. Parabéns. Muito obrigado, cara. Valeu. Com a participação do Otávio, torcedor do Corinthians, ainda falando em Corinthians, ô Bernardo. Não. O Corinthians agora volta a se reunir com os representantes do jogador Balbuena. O Balbuena que tem contrato até o final do ano. Uhum. Ou seja, no meio do ano, pode assinar com qualquer outro time. Até onde tem que ser esse esforço pela manutenção do Balbuena? Eu acho que o Balbuena, ele faz parte da espinha dorsal que o Domênico citou. Ele é pilar do time. Um jogador faz que gols, né? Faz gols, mas é o mais importante. É o xerife. É um jogador que hoje caberia em qualquer clube do futebol brasileiro. Que coisa, né? É um baita zagueiro. Não pode perder. Hã? É de extrema importância. É um líder em campo. É um outro nível. Um jogador que não pode perder. Não tem que medir isso. Quando ele chegou, muitos criticavam. Não sei. É que não conheciam o Domênico. É um jogador que o futebol brasileiro não conhecia. O torcedor, quando não conhece... E quando o jogador vem do Paraguai, fica assim, um pé atrás, paraguaio. Né? Não, mas o Corinthians já teve o Gamarra, que era um zagueiro paraguaio, e jogou muita bola também. Então já tem essa... É que o Gamarra já veio, a galera já sabia quem era. O Balbuena chegou com confiança que as pessoas não conheciam. É raro o jogador paraguaio. É difícil montar uma seleção do Paraguai. Ah, Chilaver, Arce, Gamarra. Não, vamos montando da história, né? Quero ver montar hoje. Hoje, hoje você põe o Romero. Nossa. Não é não? O que eu acho justo. Aquele gol que ele perdeu ontem. Que gol. E o rolinho que ele tomou. O gordo que ele perdeu ontem. Não, o rolinho que ele tomou. Pior cabeça pra baixo. Pô, ali era pra dar um chutão. Diga, Tetinha. Ele poderia ter tirado do goleiro. O Romero, não sei se às vezes também a falta de confiança. Ele fez o certo. Ele deu no meio do gol. Acho que às vezes o erro, o medo de errar, de tentar tirar do goleiro, faz com que o cara faça isso. Existe uma cobrança em cima do Romero que às vezes é injusta. Você acha? Sim, lógico. Às vezes é injusta. É um cara que foi importantíssimo no ano passado. É um cara que, tecnicamente, ele não é um espetáculo de jogador, mas taticamente ele é incrível. Então você tem que mandar um chuva pro Alê. Nossa, tomou um rolete. Mas só o Alê fala isso? Só o Alê não. Tem mais gente. Não. E outra, eu acho assim, o negócio com o Alê é estranho, porque o que ele fala, ou ele já teve um caso, sei lá, alguma coisa no passado. Eu vou explicar também, existe uma relação jogador e torcida dentro do Corinthians, que quando o cara corre a mais que os outros, quando ele dá o sangue, a torcida abraça. É um caso do Romero, é uma outra relação. A torcida abraça e é nosso. Mesmo, é que o Alê não entende a função do Romero como ela de repente é colocada lá pelo técnico. O que o Alê alega é o seguinte: ele é um atacante jogando na defesa. Na verdade, entendeu? Ele tá ali pra correr atrás de atacante. Você quer um exemplo de um jogador que jogava, tinha uma função não tão parecida, mas era um jogador que era atacante e jogava muito pro time? O Jorge Henrique no time campeão do mundo da Libertadores. Ah, mas você não pode buscar. Ah, mas tinha mais habilidade. O Jorge Henrique jogava bola, né? Ó, e agora? Rapaz. Ah, não. Alguém caiu. Caiu a casa e o telhado aí. Aí foi. É verdade. O juiz Ulisses Augusto Pascolatti Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinou a apreensão dos computadores utilizados na apuração dos votos da eleição para a escolha do presidente do Corinthians. Segundo o Globo.com. Eu gosto disso. Hoje tá demais, né, velho? Hoje aquele. Se a intenção era voltar para dar uma aliviada. Segundo o juiz em sua decisão. Abre aspas. Com efeito, pela análise da representação e dos documentos juntados, há indícios suficientes da existência de irregularidades no procedimento eleitoral da diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista. Que muito me surpreende, hein? É, vide exemplo Vasco da Gama, né? Quer dizer, agora a casa começa a cair pra todo mundo, né? Então, diretoria do Corinthians também já se manifestou. A atual diretoria do Corinthians, presidida por André Sanches, eleita no dia 3 de fevereiro com 33,9% dos votos, lamenta a opção dos demais concorrentes em resistir ao resultado das urnas e à democracia que sempre foi tão cara à história do clube. Esse tal de André, no plural, é uma crase. Aí é alguém que deu uma consultoria. A direção eleita, sem crase, continuará insistindo na união dos diferentes grupos visando o bem comum daqueles que desejam o Corinthians cada vez mais forte e informa que suas instalações estão à disposição da justiça para eliminar quaisquer dúvidas sobre o pleito. É isso que tem que ser feito. Se for um pleito com silicone ou sem silicone? Tá meio murcho. Se foi com silicone, eu venho vai esvaziar, hein? O que eu penso sobre toda a situação, que se investigue. Se tiver algo errado, claro. Lógico. É o mínimo, né? Se tomem as medidas, investigue. Quem não deve, não tem. Exatamente. É direito de quem perdeu, e é direito de quem ganhou. Que também fique ciente quem tá fazendo, que se não há nada, nesse momento tá prestando um desserviço pro clube. Mas se ela vai saber se é pra tumultuar, se é pra tumultuar na crescente, tem nada no começo de ano que tem vem... que investigar. Ô Sombra, eu acho que a apreensão dos computadores lá do Corinthians, lá, mano, antes de computar a voto, esse tipo de coisa. Saber se o software do sistema operacional original. Eu acho que aquele DVD pirata que os caras compraram, instalaram lá. Tem o software lá na Santa Ifigênia? É, eu acho que é desse daí. Mas isso aí foi pedido por algum candidato? Sim, o Paulo Garcia. Paulo Garcia? Exatamente. Paulo Garcia, Paulo Garcia, aqui em declaração à televisão, Disse que realmente deu dinheiro para as pessoas quitarem suas. Nossa, isso é muito mais louco. Então você vê. Olha o livro. Ele disse que é. Pode ser imoral, mas não é ilegal. Sombra, mas eles vão aprender só os computadores ou as impressoras também? Porque para carregar aquela grandona lá vai dar trabalho. Ai, leva como, né? Chefe, a piada foi muito bonita, mas a grandona lá é de cimento, né? De chaveiro. Ah, não, mas o cara fez a piada boa. O carnaval não acabou pra você. Ah, não é música de carnaval? Essa não é essa. Ah, tiraram as músicas de carnaval? Já acabou o carnaval. Carnaval. O Domênico. O Domênico tava reclamando ontem. Não acabou não, vai ter bloquinho no fim de semana. Acabou, vai ter blocão. Vai ter Cláudia Leite. Abre a pasta do carnaval. Vai ter o Cláudia Leite, vai ter a Daniela. A Cláudia Leite que tá com um sorriso maravilhoso. Mas antes que desfila pra vocês agora... Antes que a gente desfila, é o Vieira falando das baterias zero quilômetro. Fala, Vivi! Ah, presta atenção nessa dica top que eu vou dar agora. Agora eu vou falar sobre as baterias zero quilômetro. É uma distribuidora com 60 anos, especializada no mercado de baterias, onde você encontra só as melhores marcas. Precisa de bateria para carro? Tem. Caminhão? Tem. Moto? Tem. Também tem. Tem até para no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Corre lá e faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro totalmente de graça. Anota aí o telefone 011-3197-0266. Repetindo, 011-3197-0266. Ou acesse o site www.bateriaszerokm.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro. E aí galera, presta atenção, amanhã, como é sexta-feira, o ouvinte que falar o merchan, além de levar o kit, concorre ao final do programa um kit churrasco sensacional. Bateria zero quilômetro. Boa, Vieira, é isso aí. Então ligando e dizendo. Baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha um kit das baterias zero quilômetro. E tem mais prêmios também, dizendo todo dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Marcão, hoje tem jogo do Tricolor, que horas? Hoje é 9:30 da noite, Sombra. Alguma novidade na escalação? Novidade só o Hudson, que entra no lugar do Petros, né, que tá suspenso. E Arboleda e Valdívia estão relacionados, vão ficar no banco, Sombra. Você acha que ele vai colocar o Valdívia? Cara, sinceramente, eu acho que não. 2 a 0, por exemplo. Eu acho que não, porque tem uns vai caras... Testar. Com 2-0, ele põe até o filho lá, o Lucas. Ele vai testar o Valdívia, eu acho que vai. Mesmo porque, mano... Você tá falando perdendo ou ganhando 2-0? Ganhando. Nossa, não, o Sombra tá muito antes, Sombra. Nossa, tá muito antes. Antes? Não, tá bem menos, né, Sombra? Tudo bem. O São Paulo não ganha nada há 200 anos. Tudo bem, anos. Pô, mas... Ah, tudo bem. Mas calma, tem que... Calma, calma. Apresenta um futebol fraco. Deixa assim, pensamento calma. Positivo. Ah, pensamento positivo é outra. Cabeça aí. Agora, essa nuvem aí de raios. Esse discurso é o mesmo de antes que nego que falava assim, enquanto o Rogério jogar no São Paulo não ganha mais nada. Acha que as pessoas... Fica vinculando conquista de títulos a misticismo, simpatia, é você que é assim, etc, né? E tal. O que faz ganhar título é competência e capacidade. Mas então, Sombra, eu acho que esse ano, cara, o São Paulo tá no caminho certo. Contratou aí, perdeu o Prato e Hernanes, mas contratou Diego Souza, contratou Nenê. Você entendeu? Eu acho que a reintegração do Cueva aí foi importantíssima. Eu acho que tem tudo pra dar liga esse meio de campo aí, Nenê e Cueva. Eu acho que hoje, por exemplo, vai ser um jogo difícil, cara. Muito em função do São Paulo ainda tá com ritmo de jogo não 100%. Depende muito assim. do que o Cueva vai fazer. Domingo não, já acho que o Cueva, ele dá uma diferença muito grande no São Paulo. Com certeza. Se ele jogar muito bem, o São Paulo vai muito bem. Não, mas eu acho que é impressionante. Além do Cueva, o Motinha, eu acho que o Nenê, a chegada do Nenê é importantíssima. Mesmo porque você não pode centralizar só as jogadas em cima do Cueva, pra não sobrecarregar o jogador. Não, sim, mas tô falando, mas quando ele começa a servir, por exemplo, o Diego, vai fazer ser muito melhor. Porque Cueva jogando, a diferença do São Paulo é incrível, velho. Até no final do ano passado... E esse ano, quando o Cueva tá jogando agora... Não, quando ele quer, né? É quando ele quer, né? Aquela história. Mas quando ele tá bom, se ele tiver bem fisicamente, por exemplo, se ele já teve uma melhora física, meu, é impressionante a qualidade do São Paulo como aumenta. Infelizmente é aquela história. O cara tem uma cabeça de ovo mexido, Mas ele é um cara bom. Mas eu volto a ressaltar, não. Cabeça de ovo mexido. Ovo mexido. O cara é tudo bagunçado. Entendeu? Mas ele é um cara bom, ele faz uma diferença. A qualidade do São Paulo aumenta muito quando ele tá disposto. Mas eu volto a ressaltar, eu acho que não vai ser um jogo fácil, eu acho que vai ser um jogo complicado pro São Paulo. Muito em função do calor também lá de Alagoas, mas... O Chilapa tava falando o seguinte. Difícil, Marcão. O CSA vai pra cima. Não, tá com medo, mas... São Paulo, clima de final, Marcão? Tô precavido. Mas é clima de final, é um mata. Não é nem mata-mata, é mata. É o jogo do ano pra você, nota. O São Paulo hoje ganha fácil. Quanto, Domingo? 3-0 pro São Paulo. Me ouve, amanhã vocês vão me cobrar aqui. Olha. Deus te ouça, Deus te ouça. Vocês estão preocupados com o CSA, vocês estão de brincadeira. Você tem um WhatsApp do Coelho, é isso? Conversou com ele. Domênico, não é mais assim, Domênico. Vamos falar do Buscapé. Na sequência, a gente volta com mensagens que os nossos ouvintes estão mandando diretamente para os estúdios no oferecimento de bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Também no oferecimento de Mini. Que tal experimentar o Mini Cooper 3 portas esse final de semana? Bacana esse carro, hein? Vamos lá, vamos falar do Buscapé, Dodô? Meu amigo, olha só, o carnaval passou, né, RG? Sim. Mas o ano começa de verdade, não é mesmo? Todo mundo fala, acabou o carnaval, acabou, o ano começa. Começa o ano. Então presta atenção nessa dica do Buscapé para você economizar em tudo que você precisa sem ficar se endividando por aí, hein? Certo. Presta atenção. Antes de você comprar pela internet, acesse buscapé.com.br. Sim. Lá nesse site, no buscapé.com.br, você vai comparar os preços dos produtos que você precisa. Sim. São milhares de lojas lá, tudo num site só para você conferir ofertas e você vai fazer sempre a melhor compra. Sim. Lá no buscapé.com.br tem de tudo, meu amigo, tem produtos de A a Z, aí fica fácil, né? Sim. Você compara, compra com segurança e economia. Sim. Chega, meu amigo, de ficar de site em site pesquisando preço, para com isso daí. Num site só tem tudo pra você. Sim. Buscapé.com.br. Vai direto pro Buscapé, viu? Acesse então, buscapé.com.br. Compare e economize. Sim. Faz assim, ó. Dá um Buscapé. Então vamos lá. Mensagens aqui dos nossos estúdios. Vamos lá. Vamos. O Silvio Ribeiro Bento. Silvio Ribeiro? Opa, o Silvio Ribeiro e o Bento. O Silvio Ribeiro com o seu Bento. É, o Silvio Ribeiro e o Bento. É uma família. Quem diria, hein? Corinthians com medo dos juízes. É verdade, que teve a juíza que condenou a devolver 400 milhões e o juiz que pediu pra recolher os computadores da eleição. Muito juiz na vida do Corinthians, hein? Caraca. Não é questão de medo, é justiça, ué. Se fizeram coisa errada... Boa. O VAR, você é tão honesto, não parece nem corintiano. É verdade. O VAR não tem cara. Né? Mas também eu acho que é uma fachada. É, pode ser. O Everton Nascimento diz, sou São Paulino, mas vou ajudar o Corinthians com 12 reais. Pelo menos uma marmita eu pago. Ai, que deitada. Aí tem a deitada. Eu vou visitar. Na cadeira, lá, o Bernardo. De graça pra eles, eu. Que o Bernardo? Ah, você tá envolvido, certeza. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem escrúpulos. Tá legal essas mensagens. Até hoje eu não sou muito legal. Eu ficaria lendo até amanhã. Meu mundial. Sério? A gente não podia voltar a falar de Big Brother? Tá legal. Não, tá legal. Só pedrada na gente. Tá legal. Tem mensagens de todo mundo aí. É. O Jefferson Luiz de Brito, ele falou, o prêmio de cada fase da Copa do Brasil vai ser um fator motivacional pros times pequenos. Tem toda a razão. Com certeza. O Lucas Dias Segré. Salve, time do estádio. O Rafael Sobe seria uma boa opção para 9 do Corinthians? Abraço. Lógico que sim. Com certeza. Opa! Os caras não tem ninguém, velho. Porra. Perto do que tem hoje, né? Com certeza. Ah, mas o Sobs, ele não é o 9-9 mesmo, né? Não é, joga na função. Mas hoje o Corinthians tem 4,5. Mas ele poderia fazer. Conheces aquele ditado? Terra de cego. Quem tem um olho. É caolho, né? Ele tá encostado. Quem tem um olho é o Bruno Henrique, não é esse aí o ditado? É. Não, Marco! Fala o que é isso! Isso é sacanagem, ele quase perdeu a visão. Tá tudo bem, mano. Mas veja pelo lado bom, por exemplo. O Bruno Henrique ele pode jogar a Paralimpíada agora. Ah! Na seleção, Bruno Henrique. Aí, ó. Mas vocês estão com dó do Bruno Henrique que quase perdeu a visão, mano. O Casim perdeu as duas. Alô, departamento aí, jurídico. Ah, levou. Tô vendo que você é humano de saia, né? Não é? Então toma um cartão amarelo pra você. Amarelo? É justo, hein? Marcão, pensa um pouco. Só um pouquinho antes de falar. Mas o que é que tem? Tem que ver se ele fala do mal das coisas, RG. Se sou eu, não alimenta, RG. Não alimenta, não fala. O Thiago Vieira dos Santos. 10 jogos e tá sem ritmo de jogo. Marcão com discurso de loser. Hoje a vitória fácil do tricolor. Chupa Marcão, seca a pimenteira. Chupa Marcão. Thiago da Brasilândia. Mas ele é o quê? São Paulino? Ele é. Você tá falando que a vitória é fácil? Não, é. Porque de repente pode ser um ante aí pensando ser São Paulino. Bom, vou explicar pra ele. Esse cara aí provavelmente nunca jogou bola fácil na vida. Hoje? Não, mas então, ô Domênico Gato, esse cara, o que ele conhece de futebol deve ser através do videogame. Então, eu vou explicar pra ele. Jogador profissional, você tem um tempo de pré-temporada, coisa que o São Paulo começou há um mês atrás. Eu tô falando aqui desde o começo do ano. São Paulo vem evoluindo a cada jogo, mas ainda não tá 100% fisicamente. O isso. Felipe Costa e Yamamoto. Ó, por favor, falem de novo o telefone do resort ou o site da agência, por favor. Boa. Vai Corinthians. Aí. Felipe, anota aí, olha, 2896-4665, 2896-4665. Você liga lá e fala com o time da Lotus Travel, tá bom? Boa. Se tiver difícil falar lá, que são muitas linhas, mas é muita gente ligando, você liga amanhã no horário comercial, você vai conseguir ser atendido. Da melhor maneira. Falou? A gente não pode passar o telefone do Tinoco, se tiver. É, dá o celular do Tinoco lá. Depois, qualquer coisa. Mais tarde, né? Não o Tinoco? É. O zap dele. Às 11 da noite, ele vai postar no Instagram. O Leandro Lima Araújo pergunta aqui. Eu sou o único que sempre pensou que o Tetinha e o Vieira eram a mesma pessoa? Nossa, acho que não. Sim. A única... mesmo só teta, só né? Só teta mesmo. Só teta. É a única semelhança. É, o gosto por homem também, né? Nossa, é, o gosto. O Optimus Prime escreve. Ah, não. Optimus Prime. Optimus Prime. Caraca, mano. Transformers. Acredito que ele está falando do Guerreiro. Vamos lá. Hipocrisia. Ele é trabalhador e tem o direito de escolher. Se o Corinthians não quis pagar, a vida segue. E ele pode ter o direito de mudar de opinião. Agora, time nem atacante decente tem. Guerreiro, se estiver bem, o time pode jogar com ele só na frente. Mas, ô Sombra, você vê o nível de carência que tá o torcedor do Corinthians. Eu, pelo menos, assim, com a camisa 9. Escolhendo cês traidores. Não, vocês falaram do Rafael Sobe. Eu já tava imaginando ele com a camisa entrando em campo. Um nível de desespero muito grande por um ser humano. Tem outra também, essa do Guerreiro aí, humano é onda, hein? Porque aí o cara volta, o cara mete gol, vai ser o você primeiro. Você não lembra do Jô? Dois gols. É a mesma coisa. É que o mano é marrento e teimoso. O mano chega em casa e fica olhando pra foto do Guerreiro e mandando beijinho. Ele é teimoso. Lembra do Jô? O Johnny de Oliveira Barros. O estádio do Corinthians está igual o carro financiado de pobre. Quem assumir a dívida, leva. Nossa senhora. RG, tá falando. Tá tudo sob controle, não é esse papo, não. Tá tudo sob controle. É muito longe, é melhor pra Santos, você é louco. Olha, preferia que a portuguesa, viu, velho? Tá muito enrolado esse enrosco aí. Você quer arrumar pra nós, né? Mas preciso ficar na boa, gente. Ah, que boa, cacete. É igual o carro de leilão. Aí, ó, no dia do jogo do Santos, você coloca lá, né, o Baco? Você sabe crepe, que é o velcro. É o velcro. Por coloca lá o símbolo do Santos. Velcro é legal o outro. Tem que tomar cuidado. Eu não gosto. Toma cuidado. Eu não gosto. E o time, por exemplo, eu vou dizer com uma pessoa. A pessoa vai lá e compra uma empresa. Compra uma empresa. Sim. Se essa empresa tiver funcionários que meteram no pau a empresa, você assume tudo, hein? É, exatamente. É, meu amigo, cuidado com isso aí, hein? Olha aí. Isso é onda do baixinho, que tem raiva da gente. Aí vai assumir aí a bucha isso do não é. Ah, mas deixa claro no contrato lá. De repente, amanhã vai ver se o Andrés não tá conversando lá com o Pérez. Não tá, não. O Pérez não foi aquele que pegou se vibrando com o gol do Corinthians? Pegou se vibrando. Então, já tem uma quedinha. Isso é em outro contexto, não tem nada a ver. Se colocar no contrato, não pega. Deixa eu dar um toque pro RG e pro chefe, pelo amor de Deus, não alimenta isso. Vocês ficam discutindo com o Domênico, não alimenta isso, pelo amor de Deus. Deixa. O Gabriel França, Sombra, peça pros juízes voltarem do carnaval pra ver se o Corinthians ganha pelo menos uma. Nossa, o Henrique Nestal, galera de Detroit, Nestal. Michigan, ouvindo o estádio 97. Chefe Benedetti vai tomar tortada de novo. Ah, isso aí é um vendido, isso aí. É um amigo meu que mudou pra Detroit. Fala com ele em inglês. Fala com ele em inglês. O Modena, olha aí o Modena. Tá melhor que nós lá. Ídolo do Mota. Nossa. É mais fácil acharem o útero na radiografia do Pablo Vittar do que o Corinthians pagar 400 milhões. Beijo do gordo! O Mota riu da piada. É legal que ele conseguiu colocar aí, olha, o Modena ainda fazer uma associação ao Mota, ao Pablo Vittar e o Corinthians. Não, aí. Não. E por quê? Porque por que o quê? A mim? Você tem ítulo? Aonde tá meu nome? Porque você é o Pablo Vittar do estádio. Mas você ovula, que eu sei. Quando você chama, ovula. E deve Mota cantar ovula. Mal pra caramba também. Agora é hora importantíssima, mais uma hora importantíssima do Estádio 97. Você que deseja um carro, que tem família ou gosta de espaço, ouça com atenção o que eu vou dizer aqui. Isso vale pra você, viu, Dodô? Você já experimentou o Mini Countryman, cara? O Mini Countryman é o SUV da Mini. Ele é muito prático, ágil, é ótimo pro dia a dia. Encara qualquer parada, anota aí. Tem bancos em couro, Os assentos dianteiros têm ajuste elétrico e memória. E mais, são 4,30 metros de comprimento, porta-malas de 450 litros e assentos traseiros. Parou por aí? Nada, tem mais. Nossa. Tem rebatimento individual, tem tudo que um SUV precisa. E se não bastasse tudo isso, tem vários itens de segurança que vêm de série, como os faróis full LED direcionais e 6 airbags. E o melhor, é super fácil ter um. Esse mês mesmo, o Mini Countryman está com taxa zero em 24 vezes. Nossa. E mais, o Mini Countryman está com preço especial. Está saindo de R$ 148,990 por R$ 139,990. São R$ 9.000 de desconto. É uma combinação perfeita de praticidade com estilo de condução esportiva Mini. Por que não ter um carro totalmente diferente do comum na sua garagem? Você pode ir na Caltabiano Pinheiros ou na Autostar República do Líbano. O atendimento é maravilhoso. Também pode acessar caltabiano.com.br ou autostar.com.br. Você vai ver que um Mini é para você. Boa. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Estádio 97, da Energia 97, também tem oferecimento das baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. O oferecimento de McDonald's, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt e amanhã, quarteirão, por apenas R$ 8,00. Também o oferecimento de Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Agora é hora do momento sem parar. Boa. São 3 ouvintes na sequência. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite as suas férias com o Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. É. Toca aí, Amanco! Amanco! Amanco! Amanco. Chefe sentou, oi, ele gostou. Chefe sentou, que isso, Domênio? Que isso, gostou. É do Ipiranga, mas se acha caiçara. Quando vai lá na vila, quase sempre leva nava. Chefe sentou, é bonita a música, hein? Ele gostou. Ele gosta. A letra é ruim. Ele gostou, obrigado, não, ele a gosta. Letra, a letra não é legal, mas a música é melodia. Ele não gostou, é ele legal. Gosta. Ele gosta. Alô? Santos e São Paulo? É. Alô? Alô? É. Morumbi, fala, Morumbi. Né? Aê, consegui! Uhul! Não acredito! Nem nós! Calma, vai bater o carro aí. Acredito, cara. Ô, 10 anos tentando conseguir, hein? Amém, velho, tá vendo? Pô, o Mota tá tentando faz 20, velho. É. Acredite nos seus sonhos, hein? É exatamente, irmão, é isso. Será que hoje é seu dia de sorte? Poxa, já é, desde o começo. Então já. Vamos desligar o telefone e ligar de novo. Vamos desligar agora e ligar de novo. É o dia de sorte dele. Não, vai dar palestra, né? Já tá tudo motivacional. Sorte, né? Você tá ouvindo a gente desde o início do programa? Tô ouvindo desde as 19 horas. Ih, rapaz, que azar, hein? Você sabe a senha, não? Não, não sei. Perdeu a senha. Nossa. Se soubesse a senha, perdeu o prêmio. Ganhava um apartamento no resort do estado. Não acredito. Dançou. É brincadeira, velho. Dançou, hein, velho. Não justo diga hoje. Não diga não. Putz, eu não perdi nada, eu só ganhei agora só por ter conseguido mesmo no ouvinte sem parar. Mas você ia se sentir agora, completo. Foi bonitinho, você... vai, dá um boné pra ele. Além do prazer de estar falando com a gente, você ainda ia levar o resort, velho. Olha só, não, já vamos parar enquanto a gente tá ganhando, né? Já tô ganhando aqui a ligação, então tá... já tá bom, tô fazendo pra caramba. Ô, velhinho, manda o nome completo. Hélio Dias Cabral Neto. Hélio Dias Cabral Neto, e quantos anos? Eu tenho 30. Boa. 3.0 RG hoje. 3.0. É, 3.0, legal. Sacanagem. Como assim sacanagem? Pode cobrar o Neto, né, velho? É. Sensacional! Sensacional! Bota! 6? Ruim. 6? Vai melhorar, vai melhorar. Ah, mas hoje é aniversário do velho, tem que dar 10, né? O puxador aí tá bem... Só 6, pô. Sentar na madeira, seu... O Hélio, você deu parabéns pro RG? Aniversário dele. Ô, parabéns, RG, pelos seus infinitos anos. Nossa, infinitos? Não, ele tem um... Aqui não tem infinito, não, velho. Aqui tem começo, meio e fim. Ô, louco. Ô, velho, e qual que é o bairro que você mora aí, Hélio? Eu moro em São Miguel Paulista, Zona Leste. Ah, aí do lado. Pertinho. São Miguel. É. São Miguel. E time? Eu sou Palestra, Dodô. Ah, é nóis. Já percebia que era um cara gente boa. Aí, ó, é isso aí, o call center da Leiloca começando aí de novo. Meu Deus, o call center da Leiloca tá demais. Né? Ah, esse negócio da Leiloca aí eu acho bem engraçado, né? Muito engraçado. Você soma a quantidade de ingressos que vendeu no jogo do Santos e nesse último jogo do Corinthians, não dá a quantidade de ingressos que a gente já vendeu contra o Linense. Nossa, e vai falar que é dinheiro da Crefisa que tá ajudando o Palmeiras? É brincadeira. Meu amigo, nossa, é dinheiro da torcida. Estádio cheio, torcida, que tá bancando isso aí. O time é sensacional, não tem jeito. Não, é times, torcida, tudo envolvente. Palmeiras é demais mesmo. Envolvente. Vem, quer vir, Vieira? Ô, chefe. Vieira, velho. Sou macho, eu gosto de mulher. É que você sentou aí e você tem o mesmo diâmetro dele ainda. Eu acho que é maior, né? Chefe. É maior. Fica tranquilo. Quando eu fizer essa brincadeira, eu vou ter que fazer essa ironia na minha testa. Será bem aceito agora. Bem aceito. Você queria o chefe na nossa torcida ou não precisa? Queria quem? O chefe Benedetto. Ele pode vir ou não? Pra nossa torcida? É, ele tá afim de trocar. A nossa torcida tá bem, tá lá só quem paga ingresso, então tá lá quem quer ajudar o time. Tá, esses caras que querem encostar, aí deixa pra lá. Eu fico aqui mesmo, obrigado. Vem quando começar a perder todos os títulos. Eu torço pra quem tem mundial, né? Dá uma segurada aí. Aí, não temos, filho. Ah, vai, Domenico. Tem, 51. Tá bebendo muito isso aí. Bebendo o quê? Tá bebendo muito isso aí. Se informa, você não sabe ler ironia na testa do Domenico? Deve ser. Se informa, é só saber se informar. Se souber se informar, é isso aí. Eu pensei que você ia botar. Dá uma de corintiano que não sabe ler. Ah, não. Ô, velhinho, hoje temos Linense. O que você acha? E o Guerra vai jogar hoje, hein? Jogo assim, eu não gosto de entrar na do Paulo Nobre de se empolgar nas coisas, porque isso aí dá uma zicada no time, né? Então não vamos nos empolgar, né? Mas o Palmeiras é um time invicto, ninguém tá segurando o Verdão. É um time que ganha de 1-0, mas goleia de 1-0, ninguém segura o Palmeiras. Então, falar que o Palmeiras pode perder hoje? Pode empatar? Pode. Mas tem gordura aí pra perder até os próximos 4 jogos, que não acontece absolutamente nada pro Palmeiras. Eu não lembro. É o sétimo jogo, né? É, o Palmeiras hoje tá vivendo aquela situação assim. Tá todo mundo querendo que o Palmeiras perca pra falar que o esquema precisa, que investiu demais e não tá valendo. Mas o Verdão não perde. Isso não existe. Eu acho que o Palmeiras tá. Eu acho que tá classificado ou não? Ou praticamente se não tiver, você pega o... Eu não lembro agora a chave. Vocês podem me ajudar, vocês estão com a internet aí. Palmeiras, São Bento e... Não, eu sei, mas o São Bento tem 12 e o Palmeiras tem 18. Eu não lembro, mas a conta você tem que fazer do terceiro. Claro. Porque classificam os dois. Então, eu sabia... Como é que tá aí, RG? Vê aí pra nós. Eu tô abrindo a internet. E ainda faltam 18 pontos a serem conquistados. Então não tá classificado. Matematicamente não tá. Matematicamente não. Mas se os caras ganharem, acabou. É difícil, né? Então, matematicamente não tá. Nenhuma dúvida, né? Não, Palmeiras tem 18. Óbvio que não. São Bento tem 12. Ferroviária e Novo Horizontino tem 9. Nossa. É. Pô, o dobro de pontos. Se classificam 2, pô. Não. Matematicamente não tá. É do São 15 jogos. São 15 jogos. Não, são 12. Não é 12 ou 15? Ah, não, são 12. Se classificam 18 pontos ainda, né? Se classificam 2 por chave, pô, você tá louco. Palmeiras. E não dá pra você colocar classificado, porque os times eles não se enfrentam entre eles. Não. Então não tem como você tirar ponto desse. Assim, eu vou tirar ponto desse e desse, não dá. Então aí você. Matematicamente você tem razão. Não tá. Se todo mundo fizer 18 pontos, vai se classificar, né? Vai se classificar. Cá entre nós, acho que o campeonato do Palmeiras. Começa na semifinal. Claro. Teoricamente, de todos os grandes, deveria ser isso. Mas tem uns dois aí picando. Só o do Palmeiras na semifinal. É. Agora, do São Paulo, principalmente do Santos e do São Paulo. Porque, Domênico, porque o Palmeiras já é primeiro e vai chegar em primeiro, e é o time a ser batido, isso é óbvio. Não, que é primeiro, vai chegar em primeiro na chave, tudo bem. Então, o Palmeiras não tem que ter... Olha, você tem preocupação se vai pegar São Bento, Ferroviário e Novo Horizontino? Não, eu não tenho preocupação, mas... O que pegar, o Palmeiras vai atropelar. Teoricamente, sim. Vai na minha. Como hoje, eu acho que São Paulo atropela o CSA, que vocês não estão achando. Eu acho que atropela. Mas a questão é que você não pode comparar o futebol do Palmeiras com os times, o futebol de São Paulo e Palmeiras é muito distinto. Muito. O Palmeiras tem muito mais jogadores do que São Paulo. Na verdade, hoje eu penso assim, talvez não é nem a comparação do futebol, é a comparação da expectativa no pré-jogo. A expectativa de se torcer hoje com um time que nem do Palmeiras é uma expectativa de poxa, vai vencer bem, 1-0 pelo menos a gente ganha. A expectativa do torcedor de São Paulo é aquele de, ih, será que é hoje, será que ganha, será que dá? É além do futebol apresentado, é a expectativa do torcedor. O torcedor hoje do São Paulo é um torcedor desmotivado com o time, né? E é só você observar a diferença de pontos dos times grandes, cada um na sua chave. Exato. Você vê que o Campeonato Paulista é um campeonato muito fraco, né? É um campeonato onde o clássico já não vale tanto na fase de pontos, né? Clássico que você disputa ponto com o Palmeiras faz alguma diferença? Faz pro torcedor, mas ali na tabela o clássico não conta mais nada. O clássico, ele vale muito. Não pelos pontos. O clássico vale pra avalizar em que nível está o seu time. Tá. Então, por exemplo, os três. O São Paulo. Quer ver? O São Paulo tem 10. Ponte Preta tem 9, Santo André tem 7, São Caetano tem 4. Provavelmente o São Paulo vai ser o líder da chave, vai chegar lá na frente. Sim. Provavelmente. Provavelmente. Menos que isso. Provavelmente então, vai chegar lá. Que a gente está dizendo, mas, que não é a mesma garantia do Palmeiras. Exato. Não vai fazer falta os pontos que perdeu o clássico para o Corinthians. Mas o triste foi o futebol apresentado contra o Corinthians. Sim. Quando você ganha um clássico no Campeonato Paulista, mais nessa fase. Muito mais importante que os pontos. Moral, né? É a moral. A parte de torcedor e moral. Confiança. Confiança. Mas eu prefiro ganhar os clássicos na semifinal, velho, que é a hora que vale. Então, mas o que eu acho ruim no Campeonato Paulista é exatamente isso. Eles fazem dirigido, eles colocam. Tem que colocar o clássico agora no início, os clássicos. Por quê? Porque senão depois vai sobrar clássico lá no final. E aí quando vira não tá valendo mais pontos. E aí vira aquele desgaste que foi no Rio de Janeiro. Quer dizer, jogou Flamengo e Vasco 30 vezes. Porra, ninguém queria saber mais do jogo. E hoje pode jogar o Palmeiras e São Paulo, São Paulo ganhar do Palmeiras, e na semifinal o Palmeiras ganhar do São Paulo, aquele primeiro jogo valeu a confiança, valeu o ritmo de jogo. Até porque precisa jogar 745 clássicos com o Marcão. Entender que o time dele tá pegando o ritmo de jogo, né? Nossa, que tentativa! Nossa, vai jogar o ano todinho, vai continuar o ritmo, cuidado, tá pegando preparação. O Palmeiras até agora não perdeu nenhum e também tá pegando o ritmo de jogo. Então, você dá uma seguradinha aí. Olha, se seu time chegar na semifinal, e der o azar de pegar o São Paulo, depois você me cobra então, seu vacilão. Na hora que ele estiver com ritmo de jogo, você vai ver só, Fel. Ô, Marcos, para! Se chegar, você tá louco. Se o Palmeiras pode encarar o São Paulo na semifinal, vai ser um grande jogo, né? Se o Palmeiras perder, eu ligo aí e peço desculpa ao vivo pro Dorival. Quem que é o segundo? Se o Palmeiras ganhar, eu quero ligar aí você. Mas antes o Palmeiras passar pelo São Bento. Tava na pré-temporada ainda. Hélio. Se não vamos passar o trator em todo mundo. Domênico, conversa. E se quiser é o seguinte. Se quiser, já aposto agora. Ô, Domênico. Já não tenho conversa, não. Vocês vão ter que passar pelo São Bento, hein? Vocês vão ter que passar pelo São Bento, hein? Vou passar aqui, São Bento, cara. É o time mais difícil. É do grupo do Palmeiras? É o time mais difícil de todos, Domênico. Primeiro se classifica. Não sei nem se vocês vão chegar. Aí tenta passar aí do grupo de vocês. Vamos, lógico que vamos. E tá tudo embolado. Você viu o grupo? Parando passar pra mim é uma porcaria. Olha o grupo. Perdeu pra quem no Paulista? Olha o grupo. Não, ano passado perdeu da Ponte. Perdeu da Ponte. Olha o grupo. Tomou logo 3 lá. Na Libertadores perdeu de quem? Vocês estão aí em segundo ou terceiro aí, hein? O grupo, olha aí. Tá louco. Tá em primeiro, São Paulo. Ô, Domérico, para de beber o Mundial. Acabei de dar a escalação. 12 pontos. Pontuação. Tem 10 pontos. E segundo? 9. Olha. Mas nós temos um jogo a menos, hoje. Tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos e outro. Santo André tem 7. Para de beber seu Mundial aí, Domênico. Para de beber seu Mundial aí. Se São Paulo perder o próximo jogo pro Santos. Muito louco, hein, velho? Bom. Olha que cai pra terceiro. Olha contra o São Bento, eu tô falando. Vocês vão cair contra o São Bento. Hélio, abraço pra você, obrigado pela audiência. Eu que agradeço vocês aí por fazer companhia para todos os ouvintes nesse momento que a gente está voltando para casa, irreverência, diversão, a gente se diverte mesmo. Eu, durante o trânsito, eu pego o trânsito na Dutra, parado, e às vezes eu vejo as pessoas dando risada, eu abaixo o vidro e a galera tá ouvindo vocês, e eu tô ouvindo vocês dentro do carro também, dando risada das piadas e dos comentários. Às vezes a gente fica nervoso e se diverte com vocês ao mesmo tempo. É uma ótima companhia para todo mundo que está ouvindo vocês. Eu só agradeço pelo trabalho. E fico muito feliz de ter conseguido. Forte abraço a todos. E, Dodô, esse ano a gente passa o carro em todo mundo, cara. Ano passado, vou falar pra você o seguinte, repito, pode me cobrar. Me cobre, eu faço questão que me cobre. Anota aí, Bá, pra gente cobrar. Só que é o seguinte, me cobre. Então tá bom, me cobre. Mas eu quero replay aí. Quando der certo, pode pôr replay que deu certo também. Não é replay errado, não. Não tem conversa, não. Se eu tô falando antes, eu quero. Ai. Porque assim, no mínimo 2 títulos, RG. Pode me cobrar. Dois mínimo. Pode me cobrar aí. E se não ganhar no campo, vem pro VAR. Cobra aí, me cobra. E se perder, fala que foi problema do falta de ritmo da pré-temporada. Pode falar que essa desculpa é minha, fião. Essa é do Marcão, velho. Marcão fazendo. Não vai furar o olho do Marcão, não. Inventa uma desculpa pra você. Essa daí já é minha, mano. Boa, velhinho. Hélio, é nóis. Fica tranquilo. É nóis. Obrigado, gente. Valeu, Hélio. Abraço. Valeu. Valeu, valeu. Vamos lá, mais ouvintes no momento Sem Parar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida sem parar. Toca, Manco! A Manco! A pinga do Dodô é boa demais. A pinga do Dodô é boa demais. Bebe um pouco e já enche a boca pra falar que tem mais racionais. Não. A pinga do Dodô é boa demais. A pinga do Dodô é boa demais. Bebe um pouco e já enche a boca sua voz aqui, pra falar que tem mais racionais. Muito ele bom. Vibrou, com o poder da Teliga. Continua. A gente avisou que 50 é caninha. Tá atrasado. Com o poder da Telinha, a gente avisou que 50 é caninha. A pinga do Dodoro é demais. Ah, podia ser pior, né? Alô. A pipa do Dodoro não sobe mais. Também não sobe. Alô. Pergunta pra véia. Oh. É, só pergunta. Alô. Sabe o que ela vai falar? Vira o zoinho. É isso! Pra quem fala? É o Danilo! Dá uma virada de oi, velho, fica desesperado. Danilão, irmão, tudo bem? Irmão. Danilo do quê, cara? Danilo Leitão Ferreira. Leitão é nóis. Ah, Leitão. É, nóis. Porco é nóis, é verde. Ô, Leitão, quantos anos, fio? 36. 3.6 aí, gente. Vocês provaram pro Dodô? É nóis. É. Aí, Danilo, dá naquilo. É 10. Vocês estão provocando. É isso aí. Danilo, e o bairro que mora? Eu moro no Jardim da Saúde. Saúde. Saúde é isso. Se espirrar, saúde. Saúde pra você hoje, RG. Você precisa, por causa do aniversário, de desejo de saúde. É verdade. Não é verdade? É verdade. É, saúde, muita saúde. Sim. Se tem saúde, tem felicidade. Sim. Viaja saúde. Se tiver saúde, trabalha e tem dinheiro. Sem saúde, não serve nada. Não pode ter dinheiro. Certo, RG? É verdade. Muita saúde pra você. Ô, time. Velho, sobe o hino aí. Ah! Pra comemorar seu aniversário, Santos sempre Santos. Ah! Aí sim, hein? Aí é o call center do Anassá agora ligando Santista. Aí. Boa, Leitão. Danilo Leitão. Leitão Santista, nunca vi isso. Brincadeira. Leitão Santos, Dodô. Não, mas não dá. O que é isso aí, RG? Eita aí, RG. Nós damos parabéns pra você. O que é a ração dos felinos? A gente arrumou uma casa pra você em São Paulo. Fica na boa aí. O que é a ração dos felinos estão se manifestando? É isso, RG. O leão come o quê? O tigre come o quê? Gazela. Boa, RG. Deixa come banana força aqui, não, RG. Come banana aqui. Que isso? Ô, juiz! Faz isso, mano. Não gosta? Eu gosto. Ah, gosta? Eu, hein? De terra. Ô, Danilo! O rapaz quer falar do Santos. Danilo, Vitor Bueno voltou, velhinho. Ai, nossa. Não, Messi. Melhor de tudo foi... Ai, Messi. Olha, respeita, vai, por favor. Eu vou falar, melhor de tudo foi a volta do Gabigol. Certo. Esse técnico Jair aí, ele é bom. Certo. As peças vão começar a se encaixar, voltar Bruno Henrique, Vitor Bueno, Gabigol. E no clássico eu vou falar, São Paulinho que se segura, senão a gente vai atropelar. Vai atropelar, ah, vai atropelar o quê, velho? Vai deitar. Ah, vai. Boa, mano! É nóis, Danilão. Ô, Danilo, é o atropelar, vai atropelar, topeira, não vai falar atropelar. Ô, chefe, contra o São Paulo na lateral esquerda, quem joga, lá será? Dodô. Ah, não, não, ainda não. Já? É o nosso querido Caju, não é? Cajuzinho. É o garoto não, propaganda nosso aqui do nosso, do nosso novo patrocinador. Ah, é? É o Amanco. Ô, Marcão. Ô, Marcão. Agora, ô, Marcão. Cuidado que se ele deitar e rolar a banca em vocês, cuidado, hein? Fala, Danilão, pode falar. Fala, Danilão. O Copete vai engolir aquele vai seu sorte, ponta direita lá, sorte. O Militão lá? Não, o Marcos. Marcos Guilherme. Mas o Marcos Guilherme o Copete vai jogar colocar na lateral. O Copete vai jogar. Não tô entendendo essa escalação. Nossa, do Santos. É, o Copete dá pra jogar como lateral esquerdo. Mas é inventar demais, né, chefe? É inventar demais. Deixar o lateral de ofício. Talvez ele coloque o Jean Mota. Talvez o Jean. Talvez, é melhor. Porque como tem o Vitor Bueno agora, talvez ele jogue. O Vitor Bueno deu a declaração e falou assim: não precisa mais contratar meia, não. Bota em mim que eu vou assumir isso. Eu tô aqui. Mas tá sem ritmo, né, chefe? Ah, tá sem ritmo, mas. Agora, é atopelar. É atopelar. Agora o Marquinhos vai ganhar do São Paulo. É atopelar. Ô, se fecha aí, ô. Nossa, você falou como se fosse. Ô, Sardinha, se fecha aí. Fecha aí, ó. Peraí. Ô, Sereia, você, se fecha aí, ó. Ô, Motinha. Era, amor. Eu gosto de você, Motinha. Ah, então. Você tá no meu. Você e o Marcão. A não ser que o Marcão é fofarrão, mas também tá de parabéns. Ah, mas aí é família. É mona, né? Aí a família não tem jeito. Não tem jeito. Família Groselha, né, velho? Família Groselha. Isso. É família Milani. O lamentável para o torcedor santista foi essa contusão do Bruno Henrique, né? Sim. Esse aí foi o divisor de água do Santos, né? Porque nós somos muito dependentes dele. E logo no primeiro jogo, 6 minutos, o cara se machucar. Ah, e pela jogada também, né? E um azar. Besta, né? Ele chutou a bola. Bola morta, jogada não ia dar em nada. Não ia dar em nada. É verdade. E ele jogou nele mesmo. Ele chutou a bola, ele chutou, a bola voltou no olho. Refestelho, né? Ele deu aquele refestelho nos olhos. Muito azar, né, velho? Muito. Mas se Deus quiser, ele vai ficar bom, velho. Com certeza. E acho que vai voltar no clássico, hein? Não. Eu acho que não. A situação dele é grave. Não volta, tá voltando antes já. Não, mas sabe o que é, Domênio? Pega o histórico dos últimos jogos São Paulo e Santos. É vergonhoso pro São Paulo, sério mesmo. Vergonhoso, sério. Teu nariz, chefe. A gente cansou de eliminar o São Paulo nos campeonatos paulistas dos últimos, sei lá, 10 anos. Não, é sério. O São Paulo tava sem ritmo de jogo. É, o último não. Então, assim, pegou a vocês são freguês nossos. Então, se for falar dos 10 últimos, eu vou falar de tudo. Vocês são freguês de São Paulo. Eu tô falando que a confiança do Danilo vem disso. Eliminação. A cada 10 últimas partidas valendo eliminação, o Santos ganhou 11. 11? Conta boa isso aí. Deitamos, né? Se pudesse ver a cara do Marcão, meu. Ai, deitamos. Danilo. Agora, Mota, sem ser clubista. Sim. Falando sério. Quando é valendo mesmo, que é semifinal, que é uma coisa assim. O São Paulo sempre sai pelo Santos. Sempre não é uma verdade. É uma verdade. Dos últimos anos. Você pode falar que recentemente, nos últimos anos, é uma verdade. Nos últimos anos é uma verdade. Claro. Nos últimos anos, então. Será de concordar comigo, né? Nos últimos anos. Sim. No último deu São Paulo. No último eu me expressei mal. Nos últimos anos. Deu São Paulo. Sempre quando foi valendo alguma coisa, decisão, alguma coisa, o São Paulo sempre perdeu. Mas, amigão, não se sinta tão feliz assim. Nos últimos anos, todo mundo deitou no São Paulo. Não é nada demais. Fazer o quê? Todo mundo deitou no São Paulo? Tá tirando um salto. O São Paulo, nos últimos tempos, ele virou a comédia do futebol paulista. É verdade. Ué, fazer o quê? Mas mesmo quando o São Paulo tava vitorioso com o Muricy Ramalho, cara, o São Paulo pegava a competição de mata-mata, aí o São Paulo não tava dando sorte. Não, mas o São Paulo não dava sorte, mesmo com o Muricy, cara. É, naquela época o São Paulo morre e morre, né? Você vê o Muriceira morre e morre. Exatamente. O Muriceira morre e morre. Impressionante. O Muriceira nunca ganhou nada no mata-mata. O título brasileiro do Santos em 2002, que o São Paulo se classificou em primeiro. O Santos dependeu de outro time fazer um gol. Se classificou em oitavo, foi lá, deitou no São Paulo. Mas você lembra em 2000, Campeonato Paulista, São Paulo na final foi lá, deitou no Santos. Gol do Rogério Ceni. Só pra gente lembrar, né? É, só pra dizer que... Eu lembro também, mas o que tá falando assim, que o São Paulo não deu sorte que... disputou lá de ponta a ponta, foi lá no Brasileiro, deitou todo mundo, tava lá em cima. E os momentos ruins e os bons, sim, né? É um ciclo, né? Lógico. Futebol é feito disso. Uma roda gigante. Uma roda gigante. É uma roda gigante. É, você quer mandar um abraço pra quem? Calma aí, um abraço. Primeiro eu posso fazer o merchan? Faz aí, logo. Todo dia de clássico no McDonald's. Aí sim, hein? E da bateria deu um branco aqui, porque eu tô nervoso pra caramba. Olha aí, tchau. Olha aí, baterias zero quilômetro, onde você encontra o quê? Só baterias. A bateria? Não. Nossa, a bateria certa para o... seu veículo. Seu carro. É isso aí. Eu não vou mais repetir, não, viu? Tem que decorar, anotar. É, você colocar. Obrigado. Lá no... Mas não tem como anotar. Por mais que você notar, você fica nervoso pra caramba. Fica calmo. A emoção é... Olha, que eu escuto vocês, ó, desde um finado aí que torcia pra Portuguesa, pra não falar o nome dele. Ah, pode falar. Era o Portuga. É verdade. Eu estou em Minas. Português tem em Belo Horizonte. O Portuga agora fala uai. Fala uai. Tá em Belo Horizonte. É o Portuga Mineirinho. Ô Leitão, um abraço pra você, Leitão. Um abraço pra vocês todos aí, vocês são pagáveis. Obrigado. Meu, faz tanto tempo que eu queria falar e consegui. Então aproveita e dá o seu placar pro clássico. Infelizmente, 3-0 Santos, viu, Sombra? Ah, tá. Por que ele vai jogar tão mal assim? Não, infelizmente, Sombra. Pro Sombra. Mas eu não acho que o Santos vai jogar tão mal assim, não, hein? 3-0 pro Santos. Então, é mal? Eu já vi Santista. Tá notando, né, Bá? Eu tenho Santista fanático me escrevendo aqui, dizendo que, ó, se o Renato jogar, só vai dar tricolor. O cara quer falar assim. Tá louco. Tem Santista falando que se não tiver bola de guiso, vai ser complicado. Você tá dirigindo, Danilão? Você tá dirigindo? Acabei de chegar na garagem de casa. Porque é crime, tá? Se dirigir bêbado, tá? Ai, Danilo, você é um comédia. Um abraço! Falou, Danilo! Não, pode deixar que a gente vai ligar pra você. A gente vai ter, vai descontar na cara do chefe, na torta. Pode me ligar. Valeu, tchau. Poxa, pode apostar a tortada na cara aí que você vai dar torta em todo mundo. Deixa comigo. Vou dar torta, vou dar reta, vou dar tudo. Ele vai dar torta. Ai, nossa! Ele vai dar torta no modo. Não, é torta também. Tchau, valeu, Leitão. Um abraço. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias, sua vida sem parar. Toca Manco! Manco! Se liga no Marcão. No swing é menina e no programa é machão. Se liga no Marcão. No swing é menina e no programa é machão. Oi, Edomen. Beleza. Aí você não cantou a minha? Não cantou a minha aí, ô? Trouxa. Alô? Alô? Quem fala? Ó. E aí, Domênico? Opa, quem fala? Oi, Domênico. Beleza? É o Gerene. Gerene. Isso. Gerene. É o nome dele mesmo. Marcos Aurélio Gerene? Esse. Ah, então, esse palmeirense. É nóis. Você é louco? Marcos Aurélio Gerene. Gerene. Isso aí é Corinthians, velho. Ô, Gerene, quantos anos... Calma, Gerene. Vamos lá. Vamos lá, quantos anos você tem, meu velho? 41. RG. Ah, quanto você tem de dinheiro, RG? Ô, meu filho. Fala, RG. Como assim, qual banco? Ele é o gerente. Ah, sensacional! Ah, sensacional! Bota! Aê! Vai! Parabéns, RG! Boa! Deve ser 10, pô. É pra emprestar o dinheiro, é que 9, né, pra ele, 7, né? É, tá ali, porque o time dele tá precisando, né? É que meu amigo chefe quer abrir uma conta. O time dele tá precisando, hein? Bom, o Genené, é o quê? Gambazinho? Já é? Coringão. Cocó. Gambazinho não, respeito, seu mundial. Galinha, respeito. Ó, Domênio, que ele é. Ó, Domênio. Chupa aí, ó, Mané. Respeito o atual campeão brasileiro. Perdeu pro Santo André, você só perde pra Santos. Ô, Genené, você tá feliz aí com a chegada da... Chegou da a Caixa Polícia Federal errado. Lá. É. Nós batemos no Caetano e batemos no Paulo. Opa! Ai, nossa! Hein, Genené? Mas peraí, a Polícia Federal não chegou em lugar nenhum. Ah, não chegou ainda? Nossa, ah, tá louco. Não. Aí, gente, vamos se informar, né? Nossa! Nossa, que deitada! Que isso? Ah, eu pensei que eu escutei aqui na Paulista. A Justiça Federal condenou o Corinthians a devolver 400... Ah, o Corinthians, Odebrecht, o consórcio de Corinthians, Odebrecht e mais o presidente da Caixa. Ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Mas ainda cabe recurso. Ô, Genené, vamos focar... Vai acabar, mas não é agora. É, calma, tem tempo ainda. Vamos focar no atual campeão brasileiro e futuro campeão da Libertadores. Cadê o Fanfarrão aí, não tem? Não é Fanfarrão, não. É que eu lembro... Fala da Nava, fala da Nava aí, ó. Eu lembro do japonesinho. Momento Fanfarrão! Por que Fanfarrão? Vou dizer uma coisa pro senhor. O senhor é pro Genené aí, do banco aí, do cacete que for. Olha aqui, ó. Vocês não calma, Domênio. Calma, me cobra aí, me cobra. Calma, que o Domênio ganha vermelho. Calma aí, passa da primeira fase da Libertadores. Eu vou anotar aqui. Ai, já falou isso aqui. Já falamos aqui. Não passa, não. Não passa da primeira fase. O Domênico, não passa, não. Anota aí. Dois títulos Palmeiras, a gente não passa da primeira fase. A gente vai cobrar. Ô, Genené. Não passa. Aí, Betinha. Eu não sei por que momento fanfarrão, cara. É lógico. Se foi o campeão do Campeonato Brasileiro do ano passado, tem totais condições de ser campeão da Libertadores. Ah, agora. Ai, nossa. Só precisa arrumar o lateral esquerdo e o centroavante. Eu também concordo. Nossa, aquele Juninho Capixaba é ruim, hein? Meu Deus do céu. Não sei se ele é tão ruim quanto ele jogou mal ontem. Ele vinha jogando bem. Não... Ô, Marcão, é o seguinte. Como o Corinthians pode contratar um cara que nunca fez um gol na carreira e nunca deu assistência? Não, fez uma assistência, pô. Pra quem? Não, o Juninho Capixaba ano passado no Bahia ele foi bem, fez, pô. Fez assistência, sim. Pra quem? Fez? Sim, no Bahia ano passado. Uma moça de cadeira de roda precisava atravessar a rua, ele ajudou. Dele. É o histórico dele. Ah, que é isso? Ele não tem nenhuma assistência, nem um gol como profissional. A crítica em cima do Casinho até entendo, mas o menino chegou agora, né, mano? É, tem que dar tempo, pô, né, velho? O Marcão assistiu todos os jogos, Marcão. Ele foi bem no primeiro jogo. Isso é muito antes, velho. Ah, tá bom. Mas não, eu entendo, Genené, porque assim, ontem foi um jogo que o nervosismo bateu depois de tomar o primeiro gol. E num jogo desse você acaba tendo um parâmetro do que é o jogador. É nesse momento que o cara tem que botar a bola no chão e mostrar a personalidade. Contra quem foi o jogo? Foi contra o São Bento. Jogando em casa, vocês contra o São Bento, bateu um nervoso. Um campo novo. Você toma um gol, a bola começa a entrar natural isso do jogo. Foi a reinauguração da arena. Sabe o que é isso? Eles perderam na inauguração e na reinauguração. Da hora. Tomou um gol do São Bento, vira assim. Sabe o que é mais incrível? Vocês podiam contar com um cara que, né, que tinha tudo pra dar certo, que era o Luca, né? É, mas é. Que veio da ponta, todo mundo falar. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa errada com esse moleque. Sim, isso, já foi falado disso. Não tem. Ontem entrou até o Danilo, mas o Luca não entra, cara. Não sei, não dá pra entender, né, velho? Eu também não acho que o Luca é a salvação ou é a. Mas solução. É o melhor. Mas se ele for bem na. Gente, mas se ele foi bem na ponte, por que ele não pode ir bem no Corinthians? É diferente você ir bem na ponte e você ir bem no Corinthians. Camisa pesa, né, mano? É outra história. Ah, velho. Não, mas eu acho que é franco atirador na ponte. Casinho, Casinho ou Luca? Casinho ou Luca? Hoje. Luca. Então pronto, então, puta, tem que dar chance pro moleque. Mas eu não posso ficar comparando quem tá lá com o Casinho. Eu quero que venha um jogador de qualidade pro ataque. Mas enquanto vocês não têm ninguém. A pergunta é: o Sombra fez durante o programa, Rafael Sobis é uma opção? É. Mas o Rafael Sobis não tá lá. Tá velho, o cara tá velho. Mas tem que buscar alguém. Tem que trazer o Guerreiro de volta. Aí, boa. Eu era contra, mas não dá, cara. Você vai ver Casinho, você vê Júlio Dutra, mano. Nossa, você é louco. Logo você tá implorando por ele. Ô, Girino. Ô, Girino. Não é Girino. Fala, mano. Onde você tava? Onde você tava? Já cortou o rabo, Marcão? Já cortou o rabo? Onde você tava quando o mano tava aqui, velho? Porque, mano, toda vez que o mano tá aqui, os caras ligam, tipo, endossando o que ele fala. Não, porque o Guerreiro é traíra. Não, porque Guerreiro não é. É só o mano não vir, eu falo. O mano, ele influencia a opinião do ouvinte. Mas na verdade, eu era contra, cara. Mas não tem mais opção no mercado, cara. É. O Diego Tardelli é caro. Então você não tem princípios. Não, eu era contra. Assim, não. Não vai na do Sombra, não, mano. Não vai na do Sombra, não. Tá se liberando, não. Né, velho? Não, vai na do Sombra, não. Se oferecer uma graninha pra ele... Não vai na do Sombra, não. Se oferecer uma graninha pra você, você beija na boca? É diferente, Mota. Só pensa em sexo, ainda mais gerente, Mota, que gosta de dinheiro. Ah, é. Vai ferrar, Mota. Ô, Gerino, né? Ô, Gerene, um abraço pra você. Estamos chegando ao final do programa, tá bom? Beleza, Sombra. Só falar rapidinho, cara. Cara, eu sou cliente do Vale Suíço, cara. Bela aquisição que você fizer. Ah, boa. Eu já fui duas vezes lá, cara. Muito bom. Sorte é bom, hein? Curtiu? Porra, lá é bom demais, cara. E você já ligou lá na Lotus Travel pra ver as condições? Então, aí é o seguinte. Márcio, eu vou lá de novo. E eu vou tentar ir em maio com vocês, cara. Boa. Cancela, Márcio, e vai com a gente. Boa, eu vou tentar fazer isso. Ó, anota, atenção, você que quer ir no resort do Estádio 97, além do telefone pra você ligar na Lotus Travel, que é o 2896-4665, 2896-4665, vou passar aqui o WhatsApp da Lotus. Ah, boa, legal. Boa. Melhor, hein? Boa. Vamos lá. 9-6329-7659. Boa. 9-6329. Boa. 7659, tá bom? Mas eu vou fazer uma cotação lá já. Isso. Eu quero aquele seu apartamento de frente pra piscina. É bom, é bom. Esse apartamento é bom. Lá é bom demais. E aqueles de frente da piscina? Família, cara. Ambiente bem familiar mesmo, cara. E aqueles de frente da piscina dá até pra você ver o campeonato de futebol, né? É, porque o campo é atrás das piscinas ali. É. Dá pra ver o campeonato de futebol, as minas na piscina, né, mano? Da hora, mano. E dá pra você falar pra patroa, segura aí que eu vou ali na resenha. Opa! E apareceu olhando lá, né? A última vez que eu fui não era all inclusive. Agora com tudo incluso, bicho. Ah, mas que é isso aí. É outro nível. Mano, só de comida eu vou sair rolando. Se você for, eu te pago uma cerveja. Essa bichona mesmo. Então tá bom, Gerene. Um abraço pra você. Obrigado aí. Beleza, Sombra. Pela audiência, valeu, meu. Beleza. Tchau. Boa, mano. Obrigado. Falou, Gerais. Duas coisas, Marcão, que você tem que definir. Você vai ser tortada na sua cara e a sua cantada de pedreiro. Ele vai definir já. Antes eu vou falar do Sem Parar. Desculpa. Boa. Se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias, aproveitar mais o passeio com as crianças, chegar logo no cinema, então vai de Sem Parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa, sem custo, sua vida sem parar. Boa! Que tal experimentar o Mini Cooper 3 portas esse fim de semana? Aproveite, hein? Consulte e veja as concessionárias. Tem na Autostar, tem na Caltabiano. Visite, conheça o Mini Cooper, tá demais! Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Sombra, mandar um abraço rapidinho aqui, ó, pro São Paulino, Renan e pro Ney aí. Os caras são Paulino aí. Posso mandar um abraço também, Sombra? Manda, Tetinha. Hoje, um amigo meu de infância, brothers aço mesmo, irmãos aço, Eduardo Belucci Medeiros, contador aí, o cara é auditor. O cara tá fazendo aniversário e descobriu que vai ser pai, caramba. Terceiro filho vindo, parabéns. Boa, tadinho, parabéns, mano. Tadinho, tá vendo as contas lá, falou, ferrou. Mas foi programado? Foi. Então, eu acho que não. Ele me ligou meio que assustado. Agora, triste. Segunda pergunta. É dele? Ai, a gente também já não sabe. É que nem você, né, Bernardo? Não dá pra criar. Também foi no susto, né, Bernardo? Ó, esse seu brother aí é adepto daquela hashtag, né, velho? No pelo eu vim, no pelo eu vou, né, mano? Ah, que isso! Marcão, tem cantada aí pra encerrar o programa? Aquela cantada bacana pra ensinar os caras a chavecar uma mulherada na balada? Pior que tem, Sombra, mas, mano, tem uma resposta que a mulherada tá usando aí que é meio padrão, cara, nas cantadas, mano. Eu vou fazer às vezes, então, da mulher. Boa, então você manda assim pra gata. Gata, vamos brincar de tabela periódica. Pra quê? Pra ver se rola uma química entre nós. Ah, aí, ó, a resposta que elas estão mandando aqui no Sombra. Presta atenção. Não acredito. Tem uma outra ideia. Qual? Vamos brincar de Mundial do Palmeiras. Por quê? Você finge que eu existo e finge que me ganhou. Nossa. Aí, ó, pedrada no Domênico, mano. Desnecessário, isso. Sacanagem. Elas estão usando isso Domênico, agora como resposta. Eu não sabia, Domênico. Eu não gostei, não. Eu achei sacanagem. Aos senhores mal informados.